walk on by. Yeah, you do the walk on by. No Clube da Insônia. Sônia. Acorda aí. Transamérica. Oh, aconteceu? Clube da Insônia. Seu Clube da Insônia. Clube da Insônia. Sônia. Still I have full commitments while I'm thinking of Primeiro dia, todo dia. Bom dia. Hoje começam os próximos anos de nossas vidas. Hoje, como em todos os dias, a partir de hoje, o futuro começa. É com esse entendimento de que a gente tem a oportunidade de começar o futuro todos os dias, é que nós, da sua Transamérica, iniciamos hoje uma jornada de revolução, de evolução, de transformação. A partir de hoje e a cada dia, vamos começar a construir um futuro que vai fazer da Transamérica uma marca de conteúdo melhor para você. Seja no rádio, na internet, no celular, na TV conectada, onde você quiser. Uma transformação diária tão impactante e completa que vai passar por tudo. Pelo nosso jeito de falar, de informar, de entreter, de te acompanhar e até de se apresentar para você. Vamos mudar todos os dias para acompanhar você e as mudanças da sua vida. Para que você nunca mude da gente. Mudar sempre para nunca deixarmos de ser esta marca de conteúdo tão importante para a comunicação brasileira que nós somos. A Transamérica, a partir de hoje, vai começar a ser a cada dia mais rápida, mais moderna, mais contemporânea, mais atual. Isso não é uma promessa, é um compromisso. A Transamérica vai começar a ser, dia após dia, a nova TMC. Uma nova marca nascida dentro da própria Transamérica, que tem o T, o M e o C. Só que agora o T é a união da tradição e da transformação. O M é a mudança que vai nos fazer sempre melhores. E o C é de cuidado, carinho, compromisso que sempre teremos com você. Este é o espírito. Transamérica agora é TMC. Transformação, melhoria, constante, diariamente, encontrando uma nova forma de levar informações que importam para você. De um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Porque a vida hoje é assim. Se levarmos todos os dias essa informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar, você sempre estará com a gente em todas as mídias, de todas as formas, todos os dias, a todo momento. E a partir de hoje, todos os dias serão assim e todos nós seremos assim, diariamente inaugurando o futuro. Seja bem-vindo à Transamérica, que agora é TMC, uma marca de conteúdo que estará do seu lado, onde você quiser que a gente esteja. Seja bem-vindo ao futuro da TMC, que começa a ser escrito hoje e em todos os dias dos próximos anos de nossas vidas. Esse texto estará escrito na nossa sede, estará escrito em nosso site, estará escrito em cada um de nós, para que a gente sempre se lembre o que temos de ser todos os dias. Transformação, melhoria, constante. Temos que ser e seremos a sua TMC. Transamérica TMC. TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. Transamérica TMC. Transamérica TMC. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham na Transamérica, que agora é TMC. Este é o TMC 360. O meu nome é Joana Treptow. Estarei aqui com vocês todos os dias a partir das 7 horas da manhã, junto com o Diego Sarza. Bom dia para você, Diego. Oi, Joana. Bom dia para você. Bom dia, ouvinte. Transamérica TMC. Vamos juntos, hein? Acordar cedinho, desde as 7 da manhã, teremos 4 horas. Só 4 horinhas aqui para levar informação daquele jeito diferente que o ouvinte gosta. Muita informação, muito conteúdo, muita conversa boa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os ouvintes da Transamérica por continuarem aqui com a gente. Hoje é um dia histórico para a gente. Marca um novo momento da Transamérica, que agora é TMC, um novo momento da comunicação brasileira. Então, bem-vindos, fiquem à vontade, esse espaço é seu, é de todos vocês, é nosso também. Com a gente aqui todos os dias teremos o nosso grande Rodrigo Alvarez. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, Joana, Diego. Daqui a pouco a gente vai falar da Dani Lima, que tá aqui do meu lado também. É. Bom dia a todo mundo que tá com a gente. Olha, esse time só vai aumentar. A cada dia vai ter mais gente com a gente aqui. Eu queria convidar você a ficar. Fica aqui, você que está na Transamérica. Vem conhecer a TMC. A gente vem com novidade, a gente vem com um papo leve, como disse o Diego, uma conversa agradável. Olha, eu vou contar uma coisa que ninguém sabe. Opa! Aqui nos bastidores da TMC, nesse momento, tem umas 50 pessoas. Elas estão super arrumadas. Eu estou até assim, achando que eu devia ter vindo de terno você hoje. Tá lindo. Porque, muito obrigado, uma roupa, Joana, de gala, você é sempre dia, né? Doce. Mas o pessoal em roupa de gala, porque é um dia de festa, é um dia de celebração. Está começando um novo momento da comunicação no Brasil. Que seja um grande momento para durar muitas e muitas décadas. Para a gente fazer história, né, Dani Lima? Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo, bom dia. Joana, Sarza, bom dia para você que está ouvindo a gente, estamos no ar, é um dia histórico sim, e Rodrigo está certo, hein? É importante investir em jornalismo, celebrar quem está investindo em jornalismo, celebrar quem está investindo em produção de notícia confiável, e hoje a gente chegou assim, parece que combinaram, né, com os astros, porque não tá faltando notícia, certo, notícia, Joana? Notícia boa, né? Dia histórico, Rodrigo Alvarez, vamos começar então logo com o destaque do dia, o destaque talvez até do ano, né, a gente pode dizer que é um momento histórico, nós temos agora Trump no Parlamento de Israel discursando e celebrando a entrega, a libertação dos 20 reféns que estavam com Hamas, que estavam em posse do Hamas, e celebrando o que parece ser finalmente a paz em Gaza. É, o Trump, o pouco que ele falou, né, ele vai começar a falar, por enquanto, em tanta honraria ali, né? Muitos aplausos, Joana, né? Muitos aplausos. Tem uma sessão de agradecimentos extremos de Israel ao Trump. Muitos bem-intencionados e muitos politicamente direcionados para agradar alguém que gosta de ser agradado. O Trump gosta de ser bajulado e está sendo muito bajulado desde o começo lá em Israel. Ele já disse uma única coisa até agora, que Israel venceu a guerra. Era uma afirmação que a gente não tinha ouvido, já é um começo bem categórico, dizendo que, olha, a vitória se concretiza com esse acordo de paz que a gente está selando agora. Vamos ver o que o Trump tem a dizer, né? Mas é muito importante destacar o que vem por aí. 20 reféns israelenses libertados, muitos deles soldados, é importante destacar isso, né? O Hamas deixou os soldados por último, homens. Do lado israelense, também soldados do Hamas, que eram reféns nas prisões israelenses, estavam presos lá, alguns deles sem julgamento, outros há muito tempo lá, que o Hamas negociou uma lista de nomes, 250, e mais de mil pessoas palestinas que foram presas durante a guerra. Então é um dia de grande festa, e festa para o mundo, o alívio de uma tensão que correu pelos últimos 2 anos. Vamos, enquanto você escuta um pouquinho desse discurso, um pouquinho do que está acontecendo lá no parlamento, a gente vê muitas palmas o tempo inteiro, né? Muitas palmas. Nem deixam ele falar, né? Nem deixam, ele só agradece. Mas enquanto você escuta o discurso, a gente vai lembrar o que aconteceu de ontem para hoje, que foi muita coisa. Vamos aos destaques, então, começando, claro, por Gaza. Hamas liberta todos os 20 reféns israelenses vivos e conclui mais uma parte do acordo de cessar fogo mediado pelos Estados Unidos. Em troca, Israel deve soltar quase 2 mil palestinos detidos. São 1.716 palestinos, segundo informações da agência Reuters. A agência de notícias informou que eles já embarcaram em um ônibus da Cruz Vermelha para serem enviados para Gaza, Cisjordânia e outros países da região. Além dos 20 reféns vivos que foram libertados, o grupo extremista também mantinha 28 israelenses mortos na faixa de Gaza e a entrega dos corpos deve ser feita a qualquer momento. Falando sobre o processo da libertação dos primeiros reféns, num primeiro momento, 7 homens foram entregues à Cruz Vermelha nas primeiras horas do dia, outros 13 foram entregues às 4 horas da manhã, no horário de Brasília. Depois de serem recebidos pela Cruz Vermelha, eles foram entregues às forças de defesa israelense para, enfim, deixarem a faixa de Gaza. Agora, vamos lembrar como tudo chegou, né? Esse dia histórico, o plano de paz entre Israel e Hamas foi apresentado no fim de setembro pelo presidente dos Estados Unidos, o Trump, e negociado com a mediação de países como Egito, Catar e Turquia. Trump, aliás, chegou a Tel Aviv, a capital de Israel, às 2h44 da manhã, nesta segunda-feira, pelo horário de Brasília, ele que lidera hoje uma cúpula para paz em Gaza, que ocorre em Sharm el-Sheikh, no Egito. A bordo do Air Force One, quando seguiu viagem para Israel, Donald Trump disse acreditar que a paz vai ser mantida. Só que ele destacou que não é o momento de se pensar no projeto de uma riviera na região. Naquele projeto de luxo, teve até montagem circulando ali com Netanyahu, Trump, à beira de uma piscina, né? Projeto que ele mesmo divulgou e defendeu. Exato, com o nome dele, inclusive. Segundo Trump, a zona de guerra é hoje uma área de demolição. Ele também afirmou que está em contato com líderes do Oriente Médio para garantir a manutenção do cessar-fogo. A guerra está terminada. Donald Trump está fazendo todo esse gesto para Benjamin Netanyahu porque, de certa forma, o premier israelense foi empurrado para esse acordo pelo presidente dos Estados Unidos, né? Então, Trump sabe que a situação de Netanyahu com o cessar-fogo politicamente pode se agravar, porque os israelenses, em boa parte, já estavam ali questionando o trabalho de Netanyahu em favor da libertação dos reféns, com muitos questionamentos a respeito da dedicação do premier israelense a essa que era a prioridade para as famílias que estavam ali aguardando a volta de seus entes queridos. Então, Trump tenta dar esse reforço político, me parece também, né, Rodrigo Alvarez? Quando ele vai até Israel, senta ali na cúpula do parlamento, ouve os aplausos, a celebração pelo acordo de paz, ele também está tentando dar uma fortificada, digamos assim, no premier israelense, que tem muitas questões a acertar com a justiça e com a sociedade de Israel. E uma das primeiras coisas que ele disse foi justamente isso. Eu já resolvi as questões que eu tinha com Netanyahu. Nós também, já passou, já era. Agora, ele também quer aparecer na foto, né? Claro. Ele tinha que estar nessa imagem que vai entrar. O Nobel não veio, né? O Nobel que ele queria. Mas ele vai continuar tentando para o ano que vem? Será? Pode ser. Olha, o que eu queria destacar aqui, pegando o que a Dani disse, a questão do Netanyahu, ele vai ter que lidar com uma população muito incomodada, muito insatisfeita. Quando o nome dele foi dito ontem pelo Steve Witkoff, que é o enviado especial americano, numa praça pública, houve uma grande vaia e um furor nas redes sociais de Israel, porque as pessoas não queriam uma homenagem a Netanyahu num momento tão sagrado. E eu uso a palavra sagrado aqui com bastante propriedade, por quê? O Netanyahu fez algo que os israelenses, os judeus de maneira geral, não aceitam. Ele rompeu com um princípio judaico de 4, 5 mil anos, que é a sacralidade da vida. Israel, alguns anos atrás, entre 2006 e 2011, um soldado, um único soldado israelense preso, Gilad Shalit, passou 5 anos em poder do Hamas, eles trocaram por 1.027 palestinos. No tempo em que eu vivia em Israel, eu ouvia muito dizer assim: uma vida israelense vale 1.000 vidas palestinas. Claro que era de gente extremista dizendo isso, mas era uma maneira de dizer o seguinte: a nossa vida israelense vale muito. E Netanyahu permitiu que esses 20 israelenses soltos hoje e todos os outros que morreram, que eram reféns, ficassem em poder do Hamas em detrimento de um projeto de poder, um projeto pessoal de poder que inclui uma libertação dele de um caso imenso de corrupção que pesa contra ele. Então, ele vai ter que responder por isso. Inclusive, num dos últimos discursos, uma das últimas falas de Benjamin Netanyahu ontem, ele disse estar ciente dos muitos debates que ainda acontecem, vão acontecer em Israel, mas que neste dia e num período próximo, eles precisariam deixá-lo de lado por causa das vitórias espetaculares que conquistaram. Bom, ele estava se referindo aos questionamentos sobre fica, não fica, se mantém, não mantém, como está a força política dele e também há uma mudança de forças ali no Oriente Médio. Ô, Joana, é importante a gente ter em mente que o questionamento a Benjamin Netanyahu não vem agora, né, por conta do fim ou do cessar-fogo. Na verdade, Netanyahu está sendo muito pressionado desde que falhou na segurança israelense, que permitiu o maior ataque em solo israelense, o maior ataque a israelenses desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Hamas invade, salvo engano, 7 de outubro. Acabou de fazer 2 anos a invasão do Hamas. Vários kibbutz pegaram jovens que estavam numa festa, entraram em solo israelense, sequestraram muitos, mataram muitos, mais de 1.000 israelenses, no que foi considerado a maior falha de segurança de Israel, que tem uma das polícias, uma das inteligências mais bem equipadas do mundo, sabe-se, né? Então, também agora, esses questionamentos vão aparecer. Como o governo israelense permitiu que o Hamas perpetrasse o maior ataque a israelenses desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E o pior em cima disso, Dani, é que existe uma acusação muito séria em Israel de que ele realmente permitiu, de que era impossível ele não saber, porque a inteligência israelense tinha informação sobre aquele ataque, e aí é uma perversidade imensa, que eu não vou dizer aqui que é realidade, que é verdade, mas há uma acusação muito forte em Israel de que Netanyahu teria permitido o ataque de 7 de outubro para benefício pessoal, para que se desenrolasse uma guerra, porque na guerra ele era mais forte. Ele sempre foi o primeiro-ministro da guerra. Ele sempre teve como principal bandeira de campanha a segurança. Com Netanyahu, Israel é mais seguro. E assim ele fez. Bom, e aí há essa acusação, porque eu não estou dizendo que é verdadeira. E uma nota muito rápida aqui, porque antes do ataque, havia uma série de manifestações contra a tentativa de Netanyahu de interferir na Suprema Corte israelense, modificar o regimento da Suprema Corte israelense. A população estava na rua. Então, esse é o contexto ali em que se dá esse ataque e a volta, Joana, dessa série de cobranças aí que o Premier vai ouvir. Dani Lima, eu adoro a sua abrangência internacional. Adoro quando você fala de internacional, de assuntos. A gente só pensa que ela só fala de Brasília, né? A gente, muito erroneamente, ela, né? Adora Brasília. A gente, ela é de Brasília, aliás. Ela é de Brasília, do quadradinho. E a gente tá tão feliz de você estar aqui com a gente, Dani. Você também, Rodrigo, e todo menina mundo. Menina Planalto. A menina maravilha. Adorei, menina. Bom, obrigada, gente. A gente vai voltar a esse assunto, né? O assunto do dia. A gente vai voltar ao longo de todo o TMC 360. O Trump tá lá, sentadão, né? Mas não falou ainda. Ainda não falou. A gente tá aqui falando. A cara já temos... dele de quem tá meio impaciente, né? Tá dormindo ali. Mas a cara dele é meio que assim sempre, né? Ele faz umas caras e bocas e tal, faz aquela cara de serião, de bravão, né? Pra compor o personagem. 17 minutos que estamos no ar e ele está lá há 17 minutos, quietinho, sendo aplaudido. Tá com bico. E agora ele tá com um bico, tá mesmo. Bom, daqui a pouco teremos entrevista com o embaixador da Palestina no Brasil, participação de dois correspondentes sobre o assunto, já adiantando aqui nomes que compõem o nosso time, Marina Isidro e Jamil Chad, trarão destaques pra nós. Daqui a pouquinho, agora vamos girar com outros destaques dessa segunda-feira. O presidente Lula se reúne pela primeira vez com o Papa Leão XIV. O presidente da República e a primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, foram recebidos pelo pontífice no Vaticano. O atual Papa é o quarto pontífice a se reunir com o presidente do Brasil. Durante os três mandatos, Lula foi recebido no Vaticano pelos papas João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Depois desse encontro, o presidente participa à tarde do Fórum Mundial da Alimentação 2025. É o principal evento da ONU sobre o combate à fome. A previsão é que Lula embarque de volta ao Brasil ainda hoje, nessa segunda-feira. Presidente em exercício, Geraldo Alckmin, diz estar otimista com a possibilidade de os Estados Unidos suspenderem a tarifa de 40% sobre os produtos brasileiros. Alckmin falou sobre o assunto em conversa com jornalistas ontem, depois da missa no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Ontem foi feriado, gente. De acordo com o vice-presidente, também ministro do Desenvolvimento, Lula fez o pedido pelo fim do tarifaço durante a ligação por telefone com Trump na semana passada. Alckmin também disse que não vê como problema a indicação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para conduzir as conversas pelo lado americano. Rubio é um nome da chamada ala ideológica do governo Trump. O Palácio do Planalto, no entanto, vê a indicação como algo natural, já que Rubio é o secretário de Estado e, naturalmente, é o responsável por esse tipo de negociação. É, Dani, a comitiva brasileira vai levar vários nomes, né? São vários ministros que vão viajar com o Mauro Vieira. Pelo menos indicação de técnicos de diversas pastas. Diego, lembrando aqui um pouco, hein, gente? Vamos dar um contexto aí para essa expectativa. O ministro Mauro Vieira, nosso chanceler, conversou com Marco Rubio, chefe da política externa, digamos assim, dos Estados Unidos. Nos próximos 15 dias, a partir de meados dessa semana, Joana, Rodrigo e Diego, essa conversa vai avançar para a marcação de uma data para encontro em Washington. Quando houver esse encontro em Washington, a expectativa do Itamaraty é que o ministro Mauro Vieira viaje com integrantes de outras pastas até para poder ter dados técnicos para colocar na mesa com Marco Rubio. A informação de que o Lula havia pedido a revogação do tarifaço e o fim, as sanções impostas unilateralmente pelos Estados Unidos a diversas autoridades no Brasil, mais notadamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele, a família, todo mundo está incluso ali na lei Magnitsky, né? Essa informação o próprio Lula divulgou no dia em que conversou com Donald Trump. O que que fez o Mauro Vieira? Ele reforçou. Qual é o ponto de atenção aqui? Os americanos ainda não colocaram na mesa Rodrigo, Joana e Sarza o que que eles querem em troca para negociar, né? E a gente vem, essa conversa vai acontecer num momento de aperto, Rodrigo, das relações de Estados Unidos com China. China, né? Terras raras, aliás. Terras raras, que aliás é um dos interesses dos americanos aqui no Brasil também. Na sexta-feira, gente, Donald Trump não deixou o mundo dormir tranquilo porque anunciou uma nova rodada de tarifas sobre os chineses. 100%. 100% em cima de outras tarifas que ele já havia imposto. Então é uma segunda rodada de tarifas. Mas a China vem quente. A China não vai dar sopa pro Trump como não deu da outra vez. E a gente se beneficiou disso, né? O que eu acho que pode ser interessante aí é que o Trump pode ver nessa negociação com o Brasil uma maneira de resolver pelo menos um pedacinho desse problema com a China. E, de certa forma, o fato de termos nós aqui algo que ele quer nos coloca numa posição vantajosa na mesa de negociação, Sarza e Joana. Agora, resumindo, né, Lula está na Itália, encontrou com o Papa no Vaticano. E esse encontro, Dani, é para tirar foto também? Ou tinha? Na verdade, Lula vai, é o terceiro Papa que o Lula conhece, é uma agenda que já estava fechada e ele agregou com a questão da FAO, que é ali um palanque importante para o Lula. Um, mobilizar os líderes mundiais a comparecerem ou enviarem suas delegações para a COP, verdade, que está correndo um risco brabo de dar dar problema. Falta infraestrutura, falta hotel, tá caro para caramba Belém, porque exatamente as pessoas estão vendo ali que suas casas... Né? Exato. Será, né, que não o Papa ia ter que pagar hotel se viesse? Daniel, ele ia ter uma acomodação especial de graça. Sua santidade, eu não sei. Agora, o seguinte, Lula aproveita essa oportunidade na Itália para falar na FAO, que é esse evento, digamos, esse organismo da ONU dedicado à agricultura e alimentos, né? Para mobilizar para a COP, encontra o Papa, faz essa photo opportunity, como dizem os americanos, olha, né? Só. Terceiro Papa que ele encontra e volta correndo para o Brasil, Rodrigo e Joana. Por quê? Era isso que eu ia perguntar. Tem bate e volta. Tem umas coisinhas aí para resolver, né, amiga? A gente vai falar daqui a pouquinho. Tem apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal para Lula indicar numa briga. Um problemaço. Vários nomes, hein? Tem um buraquinho no orçamento também, tem, né? Um pequeno buraco no orçamento. Tem muita coisa, realmente. Não tem motivo para ele ficar dando sopa lá fora. No mínimo, querido. No mínimo. No, né, mínimo. Tem gente fazendo conta que chega a 35, 40. Nossa. Gente, falando sobre a crise de intoxicação por metanol, ainda é assunto pra gente. O homem intoxicado com metanol recebe alta em Hospital de São Paulo. Comerciante Cláudio Crespi ficou internado por 16 dias na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Ele tomou uma dose de vodka no último dia 26 em um bar em Guarulhos, na Grande São Paulo. No dia seguinte, ele apresentou os primeiros sintomas de intoxicação por metanol, como dor abdominal, confusão mental e falta de ar. Esses sintomas são bem críticos, é bom lembrar que não podem ser confundidos com uma ressaca, né? São sintomas bem sérios. Mais intensos, né? Intensos. Segundo familiares, Cláudio fala, anda normalmente, mas a visão ainda não voltou totalmente. Uma curiosidade é que um dos tratamentos que ele recebeu no hospital foi a administração de vodka russa com 40% de álcool. Além disso, isso comerciante... deve ser piada, Joana. Não é. É verdade, porque aqui a gente só fala a verdade aqui na TMZ. Mas curar, ele ficou ruim por causa da vodka e foi curado com vodka. É o etanol, né, que é utilizado para metabolizar. Então, o organismo metaboliza o etanol, não metaboliza o metanol. Com isso, as consequências são menos gravosas. É genial isso, né? O fígado, ele escolhe a molécula menos agressiva, que dá menos trabalho. A russa é menos agressiva? Não. Pô, o Rodrigo tá... Eu tô aqui... Ele tá afiado. Eu estou gastando que a vodka é russa, se fosse uma vodka polonesa... É porque geralmente usa-se etanol farmacêutico para. Na falta de, como a gente ainda não tem o antídoto, tem um antídoto, Joana. Abriu a Anvisa, abriu licença para trazer mais de 2.000 doses aqui para o Brasil. Bem lembrado, Dani. Para a gente entender um pouco qual é a extensão do problema. Isso não vai acabar tão cedo. A gente, infelizmente, vai ficar falando de metanol durante algum tempo. Mas como a gente está em alguns lugares, falta ainda o etanol farmacêutico, a vodka é uma opção para oferecer essa molécula menos agressiva de álcool para o fígado metabolizar, deixando tempo para você fazer o quê? Tirar o metanol do sangue. Então você faz, isso é um tratamento de duas linhas. Você dá uma molécula menos agressiva e faz uma espécie de hemodiálise. Que ela não permite que o metanol libere as toxinas que ele liberar. Ele não permite que o fígado metabolize e produza essa toxina. Porque é o veneno, né? O veneno, entre aspas, é produzido com essa metabolização. Exatamente. E aí, Rodrigo Alvarez, feliz com a resposta? Eu falei agora há pouco. Eu só não tô entendendo por que tem que ser russa. Porque isso parece que estão dizendo assim, a vodka russa é melhor. Que realmente é, né? Eu falei agora há pouco que eu gostava quando a Dani falava de internacional, né? De relações políticas internacionais. E agora eu gosto quando ela fala de saúde. Olha só. Mas, Diego Sarza, você tava com a resposta na ponta da língua, eu não iria saber explicar. Eu estudei. Aliás, esse assunto, né, ele tem repercutido nas famílias, né? Muita gente tá falando, impactado no comércio também, muita gente deixado de ir a bares ou mudado o hábito de consumo também. Gente, sábado fui ao teatro e depois fui jantar, né? Observei muito as mesas e... Você tomou um drink? Não. É, e os garçons estão ensaiados, treinados para dizer, olha, nossa garrafa vem direto do México, no caso, sabe assim, nosso importador é tal, justificando, mas assim, na minha mesa, eram umas 12 pessoas, só um tomou drinks. É, e há uma recomendação para ter cuidado. Houve, inclusive, uma avalanche de publicações em redes sociais por parte de restaurantes e bares, assim que começaram a pipocar os casos, justificando, ó, nós temos todo cuidado e tudo mais. Mas é difícil, é algo difícil, é bom as pessoas terem cuidado. Eu não compro nada nesse sentido agora, porque tem que esperar passarem. Nem o próprio fornecedor sabe, tem muita coisa que a gente não sabe que acontece por trás. A recomendação das autoridades de saúde é esperar, e é claro que a gente precisa esperar. Toma cerveja, toma vinho, toma... Vou perguntar para o ouvinte, o que ele está tomando? Se ele está bebendo, tomando álcool ou não, se ele está variando, indo para cerveja, para o vinho. Nosso WhatsApp, anote aí para participar com esse ou comentando outros assuntos. O DDD é o 11 99 121 6651. Vou falar de novo: 11 99 121 6651. A gente quer saber também a sua opinião. E como quem tá com a gente não perde absolutamente nada nesse momento, está falando o premier israelense Benjamin Netanyahu. Trump assiste atentamente o discurso. Benjamin Netanyahu com a gravata azul, Trump com a cor do Partido Republicano no peito. E a gente está ouvindo aí agora o premier israelense neste dia em que 20 dos reféns, todos os que estavam vivos, retornam ao solo israelense. Inclusive temos vídeos já sendo divulgados dos reencontros dos familiares, né? É impossível não se emocionar com esses vídeos. É impossível você não sentir o olho marejar com esse reencontro, com o desespero das famílias, com o alívio dos reféns que foram soltos. Há um ponto de atenção, inclusive muitas pessoas estavam falando disso nas redes sociais mais cedo, que é o fato de os 20 reféns serem homens. Rodrigo Alvarez. Muitos são soldados, inclusive. O Hamas deixou por último aqueles que eram soldados. Assim, a culpa para eles ficava menor ao reter soldados do que reter um civil, um adolescente, uma criança, uma mulher. Então eles foram soltando primeiro os civis e deixaram por último os soldados. Como assim? Assim como acontece do lado israelense também, grande parte dos palestinos que estão sendo soltos são soldados. Outros são palestinos presos durante a guerra sem devido julgamento, sem nada que tivesse sido levado a tribunal israelense. Então tem 1.400 e poucos palestinos soltos e 20, e são 250 mais 1.700. Você está falando de qual? Total palestino. Palestino. Total palestino, pelo que a gente viu na Reuters, era de 1.700 e alguns. Netanyahu acaba de dizer que o acordo de cessar-fogo é histórico. Histórico. E enaltece a participação do presidente dos Estados Unidos na formulação desse tratado. Ele disse, eu gostaria de expressar o meu obrigado ao presidente Trump. Agradecer ao Trump, né? E eu lembrar das imagens da sexta-feira também, quando palestinos voltaram para suas casas, imagens emocionantes também, né? Aliás, muitos voltaram sem saber o que iriam encontrar, né? Porque as casas, de fato, muitas delas destruídas, E agora o trabalho vai ser enorme, é um trabalho de reconstrução, né, da faixa de Gaza. A gente sabe que muitas famílias estão voltando destroçadas, com menos integrantes que morreram ao longo desse confronto. Na verdade, voltaram para o nada, né? Como o Trump diz, o Trump é que classificou como uma área de demolição, porque não tem... Quer dizer, o que tem é pedra sobre pedra, mas casas, edifícios, ruas, hospitais, escolas, tudo foi destruído na faixa de Gaza. Aliás, uma das pernas desse acordo, né, Rodrigo, é a reconstrução de Gaza, supervisionada por um comitê que vai contar com o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, para supervisionar esse trabalho, claro, né? O comitê chefiado por quem? Donald Trump. É ele que vai. Ele vai ser o chefe do Tony Blair, já ficou bem claro isso, ele já deixou claro isso. Ele vai mandar no comitê. Então, Tony Blair que tem uma instituição que, na verdade, é uma consultoria, né? O Tony Blair vai encher os bolsos com isso, certamente. Nada contra, ele é qualificado para isso, apesar de que pese contra ele ele ter apoiado os Estados Unidos na guerra contra o Iraque lá atrás, quando não havia nenhuma justificativa, né? era mentirosa a justificativa apresentada pelos Estados Unidos para atacar o Iraque, de que Saddam Hussein tinha armas químicas, e o Tony Blair apoiou e tem essa mancha no currículo dele. Apesar disso, ele é um grande negociador, foi um primeiro-ministro muito eficiente em diversos aspectos e pode ser eficiente agora. É interessante trazer aqui o fato de que o Brasil tem muita experiência nessa gestão de conflito. O Brasil mandou uma força para o Haiti e foi muito bem sucedido por um certo período, inclusive em 2010, quando teve o terremoto. Eu estive lá por causa do terremoto gravíssimo que matou mais de 200 mil pessoas. Eram os brasileiros que cuidavam. Então o Brasil tem experiência nessa administração de zona de conflito. Vai ser preciso muita experiência e talvez o Brasil possa contribuir com isso. O Netanyahu disse agora há pouco que Trump é o maior amigo na Casa Branca que Israel já teve algum dia na história. O maior amigo dele também. Dele, ele está falando dele pessoalmente, né? E também uma informação que chega aqui agora é que Netanyahu cancelou a ida ao Egito, a Sharm el-Sheikh. Então, daqui ele continua, inclusive, discursando, mas ele vai ficar em Israel. E o Trump ainda não começou a falar. Daqui a pouquinho nós traremos esse destaque. Acho importante explicar o que vai ser essa reunião de Sharm el-Sheikh. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Jamil Chad. Eu acho que ele pode contribuir para esse debate, porque o Jamil está em Genebra, que é a sede, eu diria, a sede do multilateralismo mundial, onde o mundo conversa muito, onde existem diversas organizações. E esse vai ser um encontro de 20 países, é um encontro inédito que não aconteceu ao longo da guerra. Isso me impressiona muito, a incapacidade que o mundo teve ao longo de 2 anos de se reunir, como está fazendo agora. Isso, claro, reforça, eu não diria só a liderança, mas a força do Donald Trump. O poder dos Estados Unidos de terminar com a guerra, de dizer ao Netanyahu, acabe agora porque eu já não quero mais saber disso. Sim. Porque foi uma ordem do Trump, o Netanyahu não queria acabar com essa guerra. E depois disso, conseguir reunir 20 lideranças mundiais para discutir o que vai ser o futuro de Gaza. Isso é o mais importante. Como é que vem, né, essa nova era para Gaza? São duas forças que vão ser criadas, é importante isso. Dois organismos vão ser criados. A gente falou agora há pouco, né, Dani? Uhum. Do governo que vai ser criado, um governo de transição. Sabe-se lá quantos anos vai durar essa transição, que teria Tony Blair encabeçando, mas que naturalmente transferiria esse poder para um grupo palestino não armado, como, por exemplo, o Fatah de Mahmoud Abbas, que é o presidente do outro lado do palestino, a Cisjordânia. Mas tem um outro organismo que vai ser criado, que é uma força chamada Força de Paz Internacional. E aí, de novo, eu penso que o Brasil tem muito a contribuir, o Brasil tem experiência nisso. Vão ser diversos países contribuindo para manter a paz em Gaza. O que é importante, não vai ter soldado israelense a partir da linha determinada para esse acordo de paz. Que a gente ainda não sabe exatamente onde vai ser, né, essa linha. Eu queria destacar aqui uma informação que está circulando muito lá fora a respeito da grande comitiva levada por Donald Trump para esse evento no parlamento israelense, para a decretação desse dia que está sendo tratado como histórico pelas autoridades locais. Então a gente tem lá o secretário da defesa, a gente tem o secretário de Estado, que é quem cuida de política internacional dos Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, o chefe da CIA, o diretor da CIA e, inclusive, o, digamos, conselheiro sênior do Trump, o Stephen Miller, tá? Além, claro, de família, a Ivanka Trump tá acompanhando. Perfeito. O genro dele estão lá. Eles, aliás, têm muito interesse, né, Dani? A gente sabe quanto a família Trump vem se beneficiando desses tempos de guerra. Há um relatório que foi divulgado recentemente pela imprensa americana mostrando que esse foi o presidente e a família de presidente que mais lucrou durante a presidência com bilhões e bilhões de dólares em contratos. O Kushner, por exemplo, que está lá negociando, que está lá apoiando o Trump nesse momento, tem acordos com a Arábia Saudita para beneficiar os fundos particulares dele, né? Fundos de investimento. Então existe um grande interesse privado da família Trump também nesse pós-guerra. É isso aí. Ó, agora 7 horas e 35 minutos, vamos aproveitar para as nossas praças terem as notícias da sua região. A gente segue aqui com o São Paulo. O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde registrou mais 4 casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado de Pernambuco. Com as novas notificações, Pernambuco totaliza 48 casos já registrados como suspeitos desde 30 de setembro. Essas novas notificações foram registradas nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Serra Talhada, Mirandiba e Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Com a atualização do boletim, o número de casos em investigação subiu de 27 para 30. Isso porque um óbito anteriormente contabilizado no município de Olinda foi descartado após um exame laboratorial. Ao todo, o estado já descartou 18 casos suspeitos. Também foi divulgado que a Secretaria Estadual recebeu do Ministério da Saúde uma remessa de 68 ampolas de forma emergencial do antídoto usado para o tratamento de intoxicação por metanol. A Secretaria Estadual de Saúde recomenda que a atenção seja redobrada em relação ao consumo de bebidas alcoólicas destiladas por causa do risco de adulteração com substâncias tóxicas. Nos bares e restaurantes, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária sugere que o cliente peça para ver a garrafa da dose que será servida. Eisenbahn apresenta Downtown Aldeia Festival, 5ª edição, sábado 18 de outubro. O tempo não para! Venha viver uma experiência única em meio a muito verde, com 3 palcos, gastronomia, beer garden, wine bar, espaço kids e muito mais. Downtown Aldeia Festival, sábado 18 de outubro, com Barão Vermelho, Raimundos, Elton John por Rafael Dentini, Legião Urbana Recife e muito mais. Ingressos na evenix.com. Patrocínio Bidu Gold, GWM, Renault Regis, School of Rock, Coca-Cola, Jameson, Eco Postos e Sofisticasa Móveis. Pintor, você já conhece a Sherwin-Williams, líder de vendas de tintas do mundo, com a melhor qualidade em soluções para pintura. E você, pintor, quer ter uma obra perfeita? Além das melhores tintas, também precisa utilizar as soluções em proteções que a Salvabras oferece para você entregar um trabalho de alto nível para o seu cliente. Tem coisas na obra que a gente sabe que vai acontecer. Salvabras é melhor ter. Diz que obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe. Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, uma coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. E nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre. Está chegando pelas 3 pistas, desde a região da Ponte do Piqueri, e também prejudica quem chega pela Bandeirantes e pela Anhanguera, tá? No sentido São Paulo, dessas duas rodovias. E o terceiro e último destaque, no centro da cidade, acidente no corredor norte-sul, na região da Pinacoteca. Para quem vem do norte para o centro e para o sul de São Paulo, trânsito muito ruim. Mas você estava errado, o primeiro destaque é você mesmo, bem-vindo aqui ao TMC, estou muito feliz por estar trabalhando com você novamente, sou sua fã e bora, agora 7 horas e 39 minutos. 17h39, reunindo a nossa rede novamente para trazer informações do Brasil e do mundo. E temos, ou teremos muito em breve, um convidado. Ele é praticamente o nosso pai, é o pai da TMC que concebeu essa ideia, né, desse projeto, o publicitário Sérgio Valente. Ele trouxe esse novo conceito. O pessoal tá rindo aqui que eu falei que ele é nosso pai, Rodrigo Varis. Pessoal, dê nome ao pessoal. Pai da idade do Sérgio, mas é sentido simbólico. Não, foi simbólico, foi um negócio Sérgio, foi bonito. Sérgio, falei que você é o nosso pai aqui, o pessoal tá dando risada. É o pai da ideia. Não, nada, não. Não, pai do projeto você é, Sérgio Valente. Bom dia pra você. Fica aqui na nossa frente, aqui no centro do palco. Gente, isso aqui é o verdadeiro... Como é o nome daquele programa lá da... Qual? Que fica na cadeira, roda do lado do outro. Roda Viva? Da Roda Viva. Roda... Roda Viva tá. Com vocês. Bem-vindo, bom dia pra você. A gente vai entrevistar o Sérgio? A gente quer saber qual a impressão dele destes primeiros 40 minutos, tá? Eu tô emocionado. É impressionante a velocidade que quando você tem vontade, a velocidade que você consegue fazer as coisas. Isso é absolutamente fora do normal. Há 45, 50 dias, isso aqui tudo era só uma ideia. Não existia nada, não tava nada... Não tinha nada, não tinha cor, não tinha letra, não tinha nada. Mas quando você tem vontade, quando você tem vontade de fazer um negócio para as pessoas, como a gente diz o tempo todo, nosso credo, quando você tem vontade de levar a informação que importa para as pessoas, de um jeito que as pessoas vão gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar, você consegue fazer qualquer coisa. Sérgio, conta pra gente como é que foi, como você chegou na... concepção, na determinação de mudar uma... A Transamérica é uma marca consolidada. Vamos transformar isso em TMC. Por que comprimir? Conta pra gente como é que você chegou nesse novo marco pro jornalismo. A marca Transamérica, tudo que a gente estudava, a gente via que a marca Transamérica, ela tem um awareness muito grande. O que é isso? Todo mundo sabe que existe a Transamérica. Todo mundo conhece que existe. Todo mundo já ouviu esse nome e associa esse nome há uma coisa que se chama rádio. Rádio é uma coisa extremamente contemporânea, extremamente moderna. Mas a palavra rádio não é. No fundo, se você for ver, quando as pessoas escutam o podcast, elas estão escutando rádio. Sim. Quando as pessoas mandam mensagem de áudio no WhatsApp, elas estão mandando ar. Isso é rádio. Uhum. Mas só que eles não associam. Então a gente precisava quebrar essa herança mantendo o awareness. A gente precisava manter o awareness da Transamérica e criar algo novo. A gente precisava dar um barulho. Aliás, eu acho que você só precisa mudar nome de marca quando você precisa criar um sentimento novo. E a gente viu ter o M e o C dentro da Transamérica. Quando a gente disse assim, puta, isso é bacana, a gente pode contrair isso para ter MC, mas a gente precisa significar isso. A gente começou a buscar, a gente montou um agente no ChatGPT, na inteligência artificial, que ele cruza palavras com T, com M e com C, para poder criar significado para os vários programas que a gente tem. Por quê? Porque dessa forma a gente vai o tempo todo dizer que Transamérica agora é TMC e que o T é tradição e transformação, memória e melhoria, constância e cuidado. E a gente vai começar a significar o que o T, o M e o C é para as pessoas. Sérgio, você só para a gente contextualizar aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes, que mais tarde serão telespectadores também. Sim. Você é um dos maiores publicitários do nosso país. Mais de 30 anos, não vou me alongar com essa conta, de experiência com publicidade e marketing. Como é que foi para você esse desafio? E agora também abro espaço aqui para pergunta e colocação do Rodrigo Alvarez. Eu espero essa resposta e faço a minha. Caramba, eu acho que tempo, o Einstein dizia que tempo é uma coisa extremamente relativa. E eu acredito no Einstein, até porque ele é muito mais inteligente que eu. Então eu não tenho esse negócio de tempo, não. Eu acho que o tempo inteiro você precisa ficar se reinventando. E eu acho que essa busca é que lhe mantém vivo. Essa busca é que lhe mantém jovem, que lhe mantém... Se Ponce de León soubesse que a fonte da juventude era a procura e não a fonte, ele estaria vivo até hoje. Então, eu acho que essa procura está fazendo tudo um monte de coisa. O que eu vivi me dá velocidade. Me dá velocidade para poder resolver. Foram muitos anos em agência de propaganda, muitos anos na Globo, em mídia, muitos anos na indústria. Então, o fato de ter tido essas três vidas faz com que eu encontre soluções muito mais rápidas. Por isso que o nome da empresa é Soluções Valentes. Sérgio Valente, Soluções Valentes, fica tudo próximo. O que eu ia perguntar, Sérgio, é sobre as cores, porque eu acho que elas falam muito, não é? Quando você apresentou para a gente o projeto, você falou muito em modernidade, eu senti uma jovialidade nessa proposta. E eu, quando venho da televisão, de 30 anos de televisão, para o rádio, eu não estou me sentindo indo para o passado, eu estou me sentindo indo para o futuro. Mas é isso, isso é que é o bacana, Rodrigo, porque, no fundo, as pessoas não estão nem aí para o que é meio de comunicação. As pessoas não estão. Quem se importa com meio de comunicação é dono de meio de comunicação e a gente que faz dia a dia de meio de comunicação. A galera quer saber é entretenimento, a galera quer se divertir, a galera quer saber o que é que está acontecendo. É isso que a galera quer saber. Se você consegue ser uma marca de conteúdo, você consegue ser uma coisa muito mais próxima das pessoas. Por isso que é o MC marca de conteúdo? Tudo é marca de conteúdo. Mas a gente pode fazer de muitos jeitos diferentes. Isso aí, mas as cores, para não ficar sem resposta, na realidade a gente queria uma coisa que desse um binômio, que desse tranquilidade, balance, equilíbrio, e o verde é uma cor que passa tudo isso. Semioticamente falando, o verde entrega isso. Mas a gente não queria só ser tranquilo, a gente quer ser agitado também. E aí essa dicotomia que o verde dá, da tranquilidade, e que o laranja dá dessa eletricidade, é o que a gente quer que a TMC seja todos os dias. Perfeito. Sérgio, muito obrigada por tudo, pelo trabalho, pela presença aqui, pela ajuda, pela motivação. Você é um pilar essencial aqui para a nossa existência. Muito obrigado. Eu agradeço aqui publicamente a galera da TMC que me permitiu. Eu nunca vi na minha vida alguém abraçar tantas ideias malucas em tão pouco tempo e fazer tudo isso virar verdade. Sucesso para vocês. Obrigado. E que a população beba e viva do entretenimento que vocês vão levar para ela. Valeu. Nosso pai, Sérgio Valente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Joana, você é laranja ou você é verde? Eu sou laranja e verde. Ah, tá bom para você? Uhum. Ah, super complexa. Se o nosso poderoso chefão, o pai, como vocês preferem dizer, acabou de dizer que é laranja vocês, e verde. Vocês, vírgula. É só ficar na conta do Sarza. Não, assim, pai não era da idade. Eu falei pai por conta da criação, do papel. Da concepção. Não cai na pilha. Porque da coincidentemente, os homens aqui estão com o microfone verde e as mulheres vão ter o microfone laranja. Meninos vestem verde e meninas é isso. Não sei, tô nós somos mais calmos que elas, é isso, eu né, acho Diego? Acho que sim, é verdade. Duvido. Ah, bom, talvez sim. Nós somos bem enérgicas, Dani. É, gente, olha, eu vou voltar com 7 horas e 47 minutos. Isso, dá o horário pra mudar o assunto. Trazendo informação pra vocês aqui, o speaker, o porta-voz, perdão, do parlamento israelense, disse que Israel vai indicar Trump ao prêmio Nobel da Paz do próximo ano. Ah, de 2026. Novo, porque o Netanyahu já indicou uma vez. De novo. Porque disse, segundo ele, né, o porta-voz do parlamento israelense, ninguém merece mais do que Trump essa honraria. Ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui numa tradução simultânea feita por mim mesmo. Então, se a coisa ficar meio ruim, você perdoa. A gente está chegando hoje, coloca na conta do nervosismo. Ele diz, né, centenas de anos a partir de agora, senhor presidente, se dirigindo ao Trump, né? O povo judeu vai lembrar do senhor. Nós somos uma nação que recorda. Nós somos uma nação que não esquece. Nenhuma pessoa neste planeta merece mais do que o senhor, ou fez mais do que o senhor, para nos trazer paz. É, e daqui a pouco o Donald Trump vai discursar, a gente vai te contar ao vivo com tradução simultânea, que o Rodrigo Alvarez vai nos ajudar nesse trabalho. Rodrigo, vai. Tá bom. Mas a tradução da Dani tá ótima também, né? Maravilhosa. Temos uma equipe aqui muito valente. Aliás, ó, vou chamar... Uma equipe valente. Valente. E muito valente. É, vamos chamar a Marina Isidro, que também é muito valente, nossa companheira, nossos olhos na Europa. Marina Isidro, bem-vinda. Quero saber porque o assunto do dia, como a gente tem falado, é esse, né? Finalmente, a devolução, digamos assim, a liberação dos reféns. E também um momento de fim de guerra em Gaza. A Marina traz informações sobre a Cúpula da Paz que acontece hoje. Bem-vinda. Bom dia, Marina. Oi, bom dia, Diego. Bom dia para todos. Um prazer estar falando com vocês. Vocês começaram o jornal dando a grande notícia internacional do dia, né? Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão nesse momento em Israel. Mas o foco muda em breve para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde mais de 20 líderes mundiais participam hoje de uma cúpula que vai formalizar o fim da guerra em Gaza e, segundo um comunicado da presidência do Egito, intensificar esforços para trazer paz e estabilidade ao Oriente Médio e inaugurar uma nova era de segurança e estabilidade regionais. Essa cúpula está prevista para começar às 10h30 da manhã, horário de Brasília, talvez atrase um pouco, né? Porque todo o dia a chegada do Trump também já atrasou, mas a previsão oficial é que comece às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Vai haver a assinatura de um acordo com a presença de líderes ou ministros das relações exteriores europeus, de países como Reino Unido, Alemanha, França, Espanha e Itália, além do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e representando a União Europeia, o secretário do Conselho Europeu, Antônio Costa. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer chegou ontem ao Egito. O governo do Reino Unido confirmou que Starmer vai agradecer principalmente ao presidente americano Donald Trump e aos esforços diplomáticos de Egito, Catar e Turquia, além de pedir para que haja um rápido avanço à próxima fase desse acordo. O presidente da França, Emmanuel Macron, também já está no Egito. Segundo o Palácio do Eliseu, Macron vai expressar total apoio à implementação do acordo. O chanceler alemão Friedrich Merz também estará presente. O governo da Alemanha se diz comprometido a implementar o acordo de paz, manter o cessar-fogo e com a ajuda humanitária. Claro, Trump estará no Egito. Inicialmente dizia-se que nem representantes israelenses, nem do Hamas, estaria presente, mas agora o entendimento é que Netanyahu irá. O objetivo dessa cúpula é assinar um acordo de paz, mas como o próximo passo promete ser muito complexo, porque vai definir, por exemplo, como funcionaria um futuro governo em Gaza, a intenção desse encontro hoje em Sharm el-Sheikh é principalmente mostrar a união dos países, dos líderes mundiais e sinalizar que existe um caminho em comum daqui para frente. Sobre, Marina, você estava falando sobre os líderes europeus, né? Em primeiro lugar, bem-vinda aqui ao nosso time e parabéns pelo trabalho. Eu queria te perguntar sobre a pressão da Europa por esse dia histórico. Claro que todos os louros estão sendo direcionados a Trump neste momento, principalmente por conta da participação dele e do discurso que deve acontecer a qualquer momento, mas a pressão popular, as pessoas nas ruas, que não esqueceram em momento algum esses reféns, teve um papel muito importante também nesse dia histórico, né? Oi, bom dia. Também um prazer estar falando com você. Sim, sem dúvidas, né? Eu acho que a gente vê na Europa uma mobilização popular muito grande. No Reino Unido, muitos protestos e muitas manifestações pró-Palestina. Isso, inclusive, tem sido uma questão para a polícia britânica administrar, né, nesses últimos dias, com prisões. Enfim, isso realmente é algo que tem sido sentido muito forte na Europa e há pouco tempo. Tanto o governo britânico quanto outros países, né, reconheceram o Estado palestino, né? Então isso desagradou, acabou desagradando os Estados Unidos e Israel também, mas essa é meio que a posição da Europa e de agora daqui para frente estabelecer que existe um ponto em comum, né? Um caminho em comum. E algo curioso também, ontem inclusive aconteceu uma espécie de saia justa diplomática entre Reino Unido, Estados Unidos e Israel, sobre quem está levando crédito, né, para o sucesso do cessar-fogo. Né? Porque no domingo de manhã no Reino Unido, normalmente dois canais de TV fazem programas políticos de entrevistas. Né? Então vão políticos, tanto do governo quanto da oposição, falar ao vivo na TV domingo de manhã. E a ministra da Educação foi a um programa de TV, da Sky News, uma grande TV britânica, e disse nas palavras dela que o Reino Unido teve um papel-chave nos bastidores em dar forma ao plano de paz para Gaza, né? Fecha aspas. Marina. E que o Reino Unido estaria... Diga. Não, só para... Desculpa te interromper. O presidente dos Estados Unidos está se posicionando, ele deve falar daqui a pouquinho, dentro de instantes. Pode concluir aí o seu raciocínio, já já a gente vai ter a fala do presidente dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho. Claro, vou concluir rapidinho então. E aí, que o Reino Unido estaria envolvido nesses assuntos de diplomacia, né? Horas depois, ela foi no outro programa, repetiu o assunto, aí o embaixador dos Estados Unidos em Israel fez um post no X, dizendo que ela estava sonhando e que ela tinha que agradecer ao Donald Trump E o governo de Israel também acrescentou que a decisão do governo britânico de reconhecer o Estado palestino, na verdade, fortaleceu a posição do Hamas. Então, assim, agora ainda existe também essa espécie de saia justa democrática para ver quem está levando o crédito, mas eu acho que em breve o foco agora é na parte prática, nessa cúpula da paz que acontece hoje ainda em Sharm el-Sheikh, no Egito, pessoal. É, Marina Isidro aqui conosco. Foi só um alarme falso. Donald Trump fez o menor discurso da história. Ele disse meia frase, saiu, e quem está falando agora é Yair Lapid, que é o líder da oposição a Benjamin Netanyahu. E, bom, aparentemente não vai ter microfone, discurso. Abriu a boca e saiu. Ele falou meia frase e saiu. Uhum. Poxa, está ali sentado tanto tempo, né? O Netanyahu fez um discurso tão longo, esperava-se que o Trump aproveitasse o momento para falar também, e pelo jeito não quis. Não, gente, que ele vai dar uma palavra, ele vai dar, sabe? Porque essa é a coroação, digamos assim, de algo que ele prometeu resolver durante a campanha em um dia, né? Importante a gente lembrar que Trump disse, olha, Biden é um presidente fraco, o mote da campanha dele era esse, né? Joe Biden é um presidente fraco. Os democratas à frente dos Estados Unidos não conseguiram controlar o mundo. Quando eu deixei o governo, ele dizia, não havia nenhuma grande guerra. E agora eu volto com duas grandes guerras estourando no mundo. O Rússia e Ucrânia e o ataque israelense, a resposta dos israelenses em Gaza, né? Ele disse as duas, ele falou, resolvo as duas coisas, a guerra da Ucrânia e da Rússia. Ele falou que pela boa relação que ele tinha com Putin, em 24 horas estava pronta. A questão aí também levou bastante tempo em Gaza para que Trump pudesse resolver, e eu imagino que ele não vai deixar isso passar batido, gente. A imprensa inteira internacional está olhando o que está acontecendo agora. Eu apreciei a Marina Isidro. Não, mas você fez certo. O Trump foi pro microfone, mas ele só foi ali, enfim, fez um charminho, né? Deixa eu dar tchau pra Marina. Marina, perdão por ter... A culpa é do Trump, tá? Coloca assim na conta dele. Porque ele foi até o microfone, mas ele não falou. Obrigado. Não, mas o ao vivo domina. Por favor, se o Trump fosse falar, é claro que tem que me interromper. Ao vivo é assim mesmo. A notícia tem prioridade. Obrigado, amiga. Um abraço, bem-vinda, pessoal. Viu? Valeu. Beijo, tchau, Marina. Beijo. É isso. Falso alarme, mas continuamos de olho, continuamos atentos e esperando esse momento, esperando o discurso de Donald Trump. Agora há pouco, no Air Force One, ele sempre dá entrevista, né? Fica falando lá com jornalistas. E ele disse que ele ainda acha que ele não irá para o céu. Quem? Não, Trump. Uhum. Ele falou isso. Ele próprio? Ele próprio. Ele mesmo disse agora há pouco. A gente já tem aqui os destaques da fala, longa fala, de Benjamin Netanyahu, Rodrigo, né? Ele iniciou ali o discurso dizendo que essa é a primeira visita de Donald Trump a Israel desde que ele reconheceu Jerusalém como capital e moveu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, algo que causou bastante controvérsia, né? Eu lembro. No mundo. Tel Aviv é o centro econômico e político de Israel. Aí segue Netanyahu para Trump, né? Muito obrigado por você ter reconhecido a soberania, né, israelense. E ele também agradeceu Trump por ter ficado contra o que ele chamou de mentiras contra Israel nas Nações Unidas. Ou seja, pelo apoio de Trump. Lembrando, né, Rodrigo, que Netanyahu foi falar na última Assembleia Geral da ONU e várias delegações simplesmente foram embora, se levantaram. Ficou praticamente vazio, foi um protesto praticamente mundial, né, de diversos países contra Netanyahu, contra aquilo que muitos países acusam formalmente já de genocídio contra os palestinos em Gaza. Claro que esse é um termo controverso, né, muita gente vai falar contra, mas há muitos países que acusam o Netanyahu de genocídio. Não custa lembrar, Dani, que há um interesse muito grande de Israel sempre de agradar os Estados Unidos, especialmente Donald Trump, que gosta de ser mimado, que gosta de ser elogiado publicamente. E Israel está fazendo isso com muita competência, essa bajulação oficial, mas faz parte do business, né? Faz parte do jogo. Os Estados Unidos mandam normalmente 4 bilhões de dólares por ano para o exército israelense. Grande parte dos caças israelenses foi comprado com dinheiro americano. Então Israel depende dos Estados Unidos politicamente, claro, quando o Trump reconhece Jerusalém como capital. Ele dá um passo que nenhum outro presidente, nem republicano, deu antes dele. E depende também muito financeiramente, porque grande parte do exército israelense tem dinheiro americano, precisa desse dinheiro americano para se manter. Então, Trump é, aí sim, né? É como se fosse o patriarca dessa Israel, que muita gente chama de 51º Estado americano, que se comporta muitas vezes como um Estado americano. Rodrigo Alvarez, Netanyahu disse no discurso dele que o Oriente Médio entrou em tempos de paz. O que você diz sobre essa declaração? Olha, eu espero que ele esteja certo. Ele tem muitos motivos para dizer isso e Israel é responsável, em parte, por essa afirmação. Israel, durante esses últimos 2 anos, destruiu o Hamas, deixou o Hamas praticamente sem força militar, o que deixa Israel sem um inimigo poderoso ali embaixo, como eles sempre tiveram, incomodando e criando risco para a população israelense. Eu não vou falar agora do lado palestino, que também é importante. Netanyahu destruiu o Hezbollah, né? Vocês vão lembrar aqui daquela operação genial do Mossad, que implantou bombas nos pagers dos militantes do Hezbollah e nos walkie-talkies, e eles morreram todos de uma vez, muitos deles, depois caçaram as lideranças, mataram um por um, não deixaram praticamente nada de pé no Hezbollah. Atacaram o Irã violentamente, não mataram Ayatollah porque não quiseram, porque seria trágico, drástico demais, mas calaram o Irã. O Irã, ficou claro para o mundo que o Irã não tem a força que ele dizia que tinha. O Irã não era a potência militar que parecia ser. E isso mandou um recado para os outros países árabes. Sempre lembrando, o Irã é xiita. Os outros países, a maioria, eles são sunitas. E os sunitas não gostam dos xiitas. É uma dissidência histórica que começou lá atrás, no comecinho do Islã, praticamente exatamente depois da morte de Maomé, na sucessão de Maomé, eles se separaram, eles se odeiam. Então, a Arábia Saudita detesta o Irã e adora ver que Israel acabou com a força do Irã. Então, para o mundo árabe, sunita, é muito positivo Israel ter destruído os xiitas, ainda que o Hamas não seja xiita. O Hamas é um caso fora da curva aí. Então, paz à vista no Oriente Médio, sim. Vamos ver como é que a Turquia está entendendo tudo isso. A Turquia tem muito interesse, a Turquia é um caldeirão ali, tem diversas etnias lá dentro, tem interesses próprios, mas todo mundo está satisfeito com a redução do poder do Irã e, quem sabe, uma normalização, que é tão falada, normalização das relações com Israel. Vamos pegar um relato de quem está lá em Israel agora, né, e está acompanhando essas movimentações de perto. A gente conversa agora com a Márcia Kellner. Ela é uma psicóloga brasileira que mora em Israel há 15 anos. Bom, ela estava acompanhando, né, na praça, a liberação dos reféns. Bem-vinda, Márcia, para você aí, já deve ser boa tarde, né? Te pergunto, imagens, claro, de muita alegria e de muito choro, né? Emoção forte. Como é que foi acompanhar isso de perto? Olha, foi uma emoção absurda. São 2 anos de sofrimento, civis que foram tirados das suas camas na frente dos seus filhos. Estavam há 2 anos sendo torturados pelos palestinos terroristas do Hamas, passando fome, estupro. Então, assim, muita gente tinha perdido a esperança e nós seguimos resilientes, lutando todos os sábados, protestos, pedindo a volta dos nossos irmãos, e que deveria ter sido um problema do mundo. E ficou focado em Israel. Graças a Deus o Trump se interessou e liderou essa operação. E a gente, assim, a comoção, a emoção de ver esses filhos voltando para os seus... Tem alguém falando no meio. Só vazou aqui para você, mas pode continuar. Vamos lá. Gente, um dia de magia, um dia de alegria, um dia de gratidão aos soldados que caíram para que esses reféns pudessem voltar para casa. O que eu posso dizer para vocês? Israel está eufórico, feliz, e eu escutei você falando sobre o Irã, né? O que foi conquistado com a duras penas foi um bem para a humanidade. Você poder desarmar o Irã, Israel fez um serviço para o planeta, né? Não foi só matar os principais líderes, foi desarmar a parte toda que é um risco para o mundo dessa bomba atômica deles, que eles estavam próximos de ter. Então, foi um trabalho feito para o planeta. E a gente só pode agradecer ao IDF, que é a Força de Defesa de Israel. Uma força de defesa e não de ataque. Márcia, bom dia. Aqui é Rodrigo Alvarez. Vivi 4 anos aí em Jerusalém. Conheço um pouco da vida aí e gosto muito de Israel. Também estou muito feliz com essa libertação dos reféns israelenses. Acompanhei de perto, inclusive com alguns amigos israelenses, a dor que foi para vocês. Eu fico muito feliz por vocês e manifesto isso. Eu queria ouvir de você, Márcia. Eu percebo que você provavelmente é uma apoiadora do Benjamin Netanyahu. O seu discurso me lembra o discurso do presidente e de seus apoiadores. Mas Israel está dividida nesse sentido. Qual é o seu sentimento hoje? Existe força para Benjamin Netanyahu se manter no poder? Ou essa parte que está insatisfeita, que acha que ele não valorizou as vidas israelenses ao longo de 2 anos, que ele permitiu que os reféns ficassem lá por 2 anos, tendo outros interesses à frente? Você pensa que essa parte da população vai ter força para trocar o primeiro-ministro ou que pessoas que têm uma visão mais parecida com a sua vão mantê-lo no poder? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Eu estou muito emocionada. Queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês e queria te corrigir. Eu não sou uma apoiadora do Benjamin Netanyahu. Me perdoe, pareceu, tá? Perdão. Não tem problema, não. Não tem problema nenhum, tá? Eu acho que ele conquistou muita coisa agora no final, coisas impossíveis que a gente jamais sonhou, tá? Mas existe uma grande parte da população, inclusive eu, que acho que o tempo dele já foi, tá? Mas a gente não vê que esse é o momento da gente estar conversando sobre isso, porque a gente ainda tem os reféns, os corpos para chegarem, que não são menos importantes, eles merecem todo o respeito, a gente tem um respeito pela vida. O povo judeu não é uma religião judaica, é um povo. Tem muita coisa que envolve, a religião é uma das partes do judaísmo. Então, eu queria colocar para você que existe uma grande parte da população que não está satisfeita, que ele realmente não priorizou, tá? E nós sofremos muito, eu sou uma delas, que fui para a praça todos os sábados gritar, protestar, mas não só contra ele, contra o mundo, contra o presidente do Brasil, que é uma vergonha, que nem pelos reféns brasileiros e nem pelos assassinados que foram massacrados brasileiros, ele teve a humildade, a solidariedade. Então, eu queria colocar aqui que esse problema dos reféns não era só de Israel, é do mundo. Eu sempre coloquei isso, essas crianças que foram mutiladas, assassinadas, o mundo deveria ter se indignado. E não só o Netanyahu, não era um problema de Israel. Eu lamento que o Brasil perdeu a chance de se aliar a quem está certo, de se aliar ao lado certo. Porque, com todo o respeito do mundo, infelizmente, não tem uma razão para isso ter acontecido. Zero. Os palestinos terroristas do Hamas executaram, mutilaram, invadiram Israel. Isso é imperdoável. Essa fome falsa que eles colocaram foi provocada pelo Hamas. Os caminhões estão lá apodrecendo comida. É uma versão essa contestável, desculpa, porque as informações internacionais... Então a gente tem um livro... Vão no caminho contrário, mas é claro, eu estou aqui para te ouvir no seu relato, você está aqui para falar. A gente sabe que é uma emoção de parte a parte, né? Mas enfim... a emoção. Existem provas. A ONU é uma organização falida. Existem provas. Tem um livro hoje do Major Rafael Rosenstein, que está editado e é best-seller no Brasil. Então vocês podem ler. Tem lá fatos. Márcia, eu queria só dizer uma coisa para você, que Rodrigo Alvarez de novo. Nós estamos muito felizes com a libertação dos reféns israelenses. Obrigado, Rodrigo. A gente também está feliz com o povo palestino que não vai mais sofrer com guerra, que seja um momento de paz para todo mundo, que vocês aí em Israel vivam em paz. Que o povo palestino possa ficar livre do Hamas. Obrigado, Márcia. Livre do Hamas. Obrigado, viu, pela participação. Um ótimo dia para você, que seja uma celebração muito positiva. Mazal Tov. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Márcia. Agora a gente vai abrir espaço para ouvir um pouquinho do discurso do Donald Trump, que começa neste momento. Vamos aumentar o som aqui do Donald Trump? Vamos lá, tradução do Rodrigo Alvarez. You have saved more than one life, and each life is... Você salvou mais do que uma vida e cada vida é sagrada. Esse é um momento histórico. And a reminder that history is shaped by people. Gente, só para a gente se acertar aqui, há um delay na transmissão que a gente está ouvindo. A gente está ouvindo o líder da oposição aqui, agradecendo a Donald Trump. Exato, ele acabou de falar, tem coisinha de 2 minutos, mas a gente está com o sinal da Casa Branca, claro. E assim que a fala de Trump começar a ser transmitida, vamos lá. Agora temos. É um dia para agradecer a Deus, Abraão, Isaac e Jacó, fazendo referência aos patriarcas do judaísmo, também são patriarcas do Islã e do cristianismo, mas especialmente do judaísmo. O Trump vem sendo aplaudido muito longamente a cada momento da fala dele. Depois de 2 dias terríveis em escuridão em cativeiro, os 20 reféns são voltados para sua família em glória. 28 outros entes amados vão agora poder descansar em solo israelense. Depois de tantos anos de unceasing war and endless danger. Today the skies are calm, the guns are silent. Hoje as armas pararam e o sol voltou a surgir. A land and a region that will live, God willing, in peace. E uma região agora que vai finalmente viver, que Deus queira, em paz. This is not only the end of a war. Não é apenas o fim da guerra, é o fim de uma era de terror e morte, para entrar numa era de fé e esperança. É um começo de uma grande conquista e uma harmonia duradoura. É o alvorada de um novo Oriente Médio. Ele está agradecendo publicamente ao Benjamin Netanyahu com muito aplauso do parlamento israelense. Ele disse que é um homem que fez esse momento possível, Benjamin Netanyahu, e ele próprio puxou aplausos, Rodrigo. Ele puxou os aplausos. Só ele corrige aí, né, uma rixa que eles tiveram por muito tempo, que agora parece terminada. Ele não é fácil, ele está dizendo. Não é fácil lidar com ele. É por isso que ele é ótimo. O Trump gosta de gente dura, né, Dani? É uma máxima a respeito do presidente americano. Muito obrigado, Bibi, ele falou. Usando o apelido do Netanyahu. Agradecendo todas as nações árabes que apoiaram esse acordo para libertar os reféns. Tivemos muita ajuda, ele diz. Quero agradecer a todos eles por isso. Eles definiram um grande triunfo para Israel e para o mundo. E agora os países saem juntos em parceiros na paz. Foi algo muito incomum. Um momento na história muito brilhante, muito incomum e brilhante. E as coisas estão realmente mudando muito e mudando para melhor. Agora será a era dourada de Israel e do Oriente Médio. Gostaria de agradecer muitos patriotas americanos por sua ajuda imensurável. Disseram para a gente que estávamos perdendo nosso tempo, que seria impossível. Caiu aqui o retorno agora do Donald Trump para a gente, né? A voz do Trump. Caiu agora a voz do Trump, voltou. Vamos lá, Rodrigo. Ele está agradecendo ao enviado especial Steve Witkoff, que chegou um pouco antes dele, que foi fundamental nessas negociações. E com sempre muitos aplausos. sempre com muitos aplausos. Ele faz a pausa, né? Para que as pessoas cada aplaudam. Pausa. Ele faz a pausa. Ele falou aí, o Rodrigo traduziu, era dourada, né? Podemos falar também, ele usou Golden Age, era de ouro, né? Começa a era de ouro de Israel. Ele está elogiando o Steve Witkoff, que é o assessor dele, que foi escolhido por ele, que nunca tinha feito isso antes. Ele teve grandes qualidades de negociador. O mais importante do Steve, ele é só um cara muito bacana e todo mundo gosta dele. Todo mundo. Está tendo algum tipo de protesto, de comoção, né? Ali. Está sendo retirado nos integrantes do parlamento nesse momento. Segurança se movimentou muito rápido. Vou devolver aqui a palavra para o Rodrigo, mas houve ali dois, agora dois estão sendo retirados. É o início de confusão. Duas pessoas dentro do parlamento, durante a fala do presidente. Dani, a gente lembra que a gente está ouvindo o discurso de Trump com esse delay. Então a gente ainda estava ouvindo e agora a audiência está ouvindo, olha. É. Dois membros do parlamento israelense que protestaram, bateram na mesa. Expel Knesset member Kassif out of the hall. Please expel him immediately. Pediram para que eles fossem expulsos. Yeah. E eles foram retirados. Então essa movimentação, enquanto isso, Trump aguardou para depois continuar com o discurso dele. Ele volta agradecendo o Steve Witkoff, como você vinha falando. Agora, para a gente sentir um pouco o clima, né, de divisão, acho que isso espelha. A gente aguarda aqui a retomada do discurso. Foi muito eficiente, o Trump disse, arrancando risos da plateia. Muito eficiente a retirada. A gente viu duas pessoas sendo retiradas. Uma certamente era um parlamentar, a outra não foi dito quem era. Provavelmente um outro parlamentar. Então, voltando para o Steve, voltando para elogios que ele fazia ao seu assessor especial, enviado especial para o Oriente Médio. E mais aplausos, eufóricos. But I tell one story because he was so involved, and then we called in Jared. We call it. We need that brain on occasion. We got to get Jared in here. We got to get a certain group of people. But ele fala de várias pessoas que ele foi chamando, que chamaram para ajudar. Henry Kissinger. Ele compara o Steve ao histórico secretário de Estado Henry Kissinger. He leaked. Steve doesn't leak. Steve just wants to get the job done. He wants to do what's right. But ele não usa vazamentos. Ele só quer cumprir a missão dele. É um elogio rasgado ao enviado Steve Witkoff ao Oriente Médio, que foi responsável por essa negociação mais diretamente. Muito bom na questão de imobiliária, porque o Steve Witkoff veio do mercado imobiliário. Então faz, na verdade, um elogio de pouco interesse para o mundo e muito mais interesse para os americanos, elogiando a sua escolha de Steve Witkoff, que era alguém que diziam não tem experiência nenhuma, veio do mercado imobiliário, como é que vai negociar um acordo de paz? E ele agora conclui que ele foi muito bem sucedido. Lembrando uma visita ao Putin, que realmente não tem nada a ver com nesse momento, não tem nenhuma relação com o que está acontecendo hoje. 4 horas later, he started to get the word that he was going to be coming out soon. And in 5 hours, he came out. Falando de sucesso que eles tiveram na negociação com Putin na Rússia. Se empolgou ele agora, né? And he said just a lot of interesting things. E segue o discurso do Donald Trump com palavras elogiosas à equipe. A gente está acompanhando, portanto, dá para a gente analisar um pouco do que foi esse discurso do Trump? Ele está reconhecendo, levando para... Claro que ele reconheceu os parceiros que ele teve, fez algo que era importante, reconhecer os aliados que os Estados Unidos tiveram nessa negociação. Não podemos deixar de mencionar a Turquia, o Catar, foram fundamentais para isso, e o Egito, onde acontece hoje a principal reunião final com 20 outros países. Mas o Trump, no final, elogiou bastante a sua própria escolha e continua elogiando os feitos do governo americano, do governo Trump, na obtenção dessa paz, trazendo para eles para ele, como ele já vinha fazendo os louros dessa vitória. Daqui a pouquinho a gente retoma, vamos voltar a falar sobre o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ainda não acabou, e nesse finalzinho ele já estava fazendo uma referência aí à guerra na Ucrânia. Agora são 8 horas e 19 minutos, vamos abrir espaço para o noticiário local. O aniversário da Império tá pegando pesado. Geladeira para Surge Top Freezer em aço escovado, 3.299. TV 50 polegadas 4K, 1.999. Fogão Consul 5 bocas automático com mesa de vidro, 1.799. Tem lavadora a partir de 499. A Panasonic 17 quilos, só 2.199. Liquidificador Mundial, R$89. Cama Box Casal com molas e sacada, 699. E por apenas 799. Conjunto de sofá 2 e 3 lugares, guarda-roupa 6 portas ou uma linda cozinha. É o aniversário da Império estraçalhando tudo. E você ainda concorre a R$100 mil no FII. Bora, Pernambuco, simbora que o governo acelerou. O programa Morar Bem, do governo do estado, tá reformando casas, construindo novas moradias e chegando junto com a entrada garantida de até R$20 mil. Simbora, bora, Pernambuco. A Carreta da Mulher tá levando consultas e exames para mais perto das pernambucanas. É o governo trabalhando sério e cuidando da nossa gente. Bora, Pernambuco, simbora, o trabalho sério chegou. People's Creator chegou pra você, que cria conteúdo e se joga no rolê. A vitamina extra do seu corre acontecer. Pipos Vitaminado lançou o concurso Pipos Creators, que vai revelar os criadores de conteúdo mais criativos para serem embaixadores da marca. Entre no site pipocreators.com.br e saiba como participar. Pipos Creators, faça parte desse time vitaminado. Claro, Multi tá na sua e tá com tudo agora com Chat GPT Plus, incluso por 4 meses. Assine 600 mega com Globoplay mais 60 GB no seu celular por R$159,90 por mês e aproveite a melhor experiência em conexão com o melhor da inteligência artificial, mais agilidade, criatividade e praticidade no seu dia a dia. Claro, Multi com Chat GPT Plus é só na Claro. Ligue 0800 720 1234, vá até uma loja ou assine pelo site. Consulte condições de aquisição. DMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe. Transamérica, DMC. Agora, 8 horas 23 minutos, e ele, olha, tinha muita gente perguntando, né? E o esporte? E o Éder Luiz? Pois é, o 10 do rádio vai continuar na nossa companhia. Éder, bem-vindo, aliás... É, deveria ser o contrário, né? Porque a gente tá chegando agora e o Éder tá nos recebendo. Obrigado pela recepção, Éder. A gente está ocupando aqui, é uma ocupação. Bom, bem-vindos com toda alegria, com toda satisfação, porque eu estou emocionado. A gente está iniciando aqui uma nova etapa do Rádio Brasileiro, uma plataforma de informação que vai ser um grande sucesso. A gente sabe dos planos, a gente sabe do caminho que vamos traçar a partir de agora. Eu queria agradecer aqui o Grupo Camargo pela oportunidade de fazer parte dessa plataforma que indiscutivelmente vai ser um sucesso em todo o Brasil. Então seja bem-vinda, Joana, Diego, Rodrigo, Daniela. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar de esporte todos os dias, né? Aliás, a gente vai passar agora por um ciclo de esporte muito importante, né? Sim. Então a TMC já nasce vitoriosa para a cobertura no ano que vem da Copa do Mundo de 2026. 2027, vamos ter a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. 2028, temos os Jogos Olímpicos e a Copa América. 2029, outro Mundial de Clubes, que foi um autêntico sucesso, esse último realizado em 2025. E 2030 temos outra Copa do Mundo, então tem muita coisa para contar. Mas você já deu a agenda para os próximos... Sinto-me pronta. 4, 5 anos. É cobertura, Rodrigo, completa aqui, a TMC vai brilhar com absoluta certeza. E você vai estar todos os dias com a gente, né? Com toda a satisfação. Vai ser um prazer participar com vocês. E amanhã tem transmissão justamente do horário aqui do TMC 360, né? Às 7 horas da manhã, o Brasil volta a campo, um amistoso. É verdade, Diego. Vai ser a segunda partida, né? Nessa data FIFA da seleção brasileira. Jogamos contra a Coreia do Sul, vitória fácil. 5-0, né? E da Coreia é frágil, né? É ruim esse time em relação, por exemplo, àquele de 2002. É isso que eu ia falar, eles já chegaram longe. Piorou muito, Rodrigo. Eles chegaram longe. Conseguiram a classificação na eliminatória asiática, ficaram em primeiro no grupo B, mas é um time fraco. Mas, de qualquer maneira, o Brasil mostrou, do ponto de vista coletivo, uma evolução muito grande na partida contra os sul-coreanos. O Ancelotti vai descobrindo o time que pode disputar a próxima Copa do Mundo, né? E amanhã ele mantém essa equipe, vai ser a mesma que começou a partida contra os sul-coreanos nessa partida contra o Japão, que vai ser realizada amanhã, no começo da manhã. Detalhe, uma coletiva agora há pouco, lá no Japão, o Ancelotti reafirmou uma posição que ele já tinha mantido no momento anterior. Ele disse o seguinte, o Neymar é um jogador que tem muito recurso, tem muito talento, sem dúvida um dos maiores talentos do futebol brasileiro, mas com detalhe, bem preparado, fisicamente bem. Ainda... E na data FIFA, que vai acontecer no mês de março, sim, essa data FIFA vai ser fundamental. Essa é a data que vai definir quem são os convocados do Ancelotti para a Copa do Mundo. Então vamos jogar contra os franceses e vamos jogar uma partida contra a Croácia ou Holanda, a escola europeia. O Brasil ainda tem uma data FIFA antes disso, que vai ser contra as seleções africanas, né? Mas eu acho que o momento agora é decisivo para saber quem é que vai para a Copa. O Ancelotti chegou como uma grande solução para os problemas brasileiros. Está sendo isso? Você acha que ele já mostrou ao que veio? Rodrigo, ele é o grande ídolo da seleção brasileira hoje. Ele mais vem... do que os jogadores. Eu acho que mais do que os jogadores, né? Inclusive nessa coletiva, é verdade, Daniela, é verdade. Gênio. Ele disse o seguinte, hoje nós queremos um time coletivo. O jogador que for disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, ele tem que chegar lá sabendo, efetivamente, que vai buscar um objetivo só de um grupo, né? E não para ser melhor do mundo. E sem dúvida, é inquestionável o currículo que ele tem, né, no futebol. É um cara que já ganhou tudo, só falta ganhar uma Copa do Mundo, e eu acho que ele está no caminho certo. Vamos ganhar, então? Eu acredito que o Brasil tem grandes possibilidades, sim, porque você não vê nenhuma seleção europeia jogando fino da bola no momento, né? Nem os portugueses, até uma portuguesa aqui na mesa, hein? Poxa, Portugal, terá Cristiano Ronaldo, né? Ai... Terá. Pera, pelo menos eu ia falar, pelo amor de Deus, não me deixa em saia justa, porque a Dani Lima já me perguntou por quem eu torço. E eu preciso dizer que entre Brasil e Portugal, sempre será Portugal, digam o que disseram. É o meu país, foi lá que eu nasci. Eu também achei que aqui é no ar e tal, ela ia dar não, uma conversa pra gente. Jonas, tem os dois. Espera um pouquinho, tem aquela decisão, já imaginou? Brasil e Portugal decidindo a Copa do Mundo. Você vai ter que torcer pra um. Ela vai com os portugueses, opa. Eu vou com os portugueses, eu não tenho escolha. Minha mãe corta uma cabeça. Vamos dar férias pra Joana, pessoal, vamos pedir férias pra ela na Copa? Eu acho assim, se tiver esse jogo Brasil-Portugal, a gente vai botar o quê? Taxinha na cadeira dela, pode mico no microfone, aquela coisa, só não coisa, pode tocar, entendeu? No Cristiano Ronaldo, faz o que quiser comigo. No nosso CR7 não pode nada. Agora, o nosso ídolo, ia falar do Neymar. Ainda fala-se no Neymar, assim, de verdade, ou com esse nosso aí. Eu achei que o Éder botou uma bola ali, uhum, de que dá pra ele ser convocado ainda até março. Mas o cara não tá lesionado, tá fora de forma? Grande problema, Dani, é o tempo de recuperação, né? Você sabe que um jogador, quando ele tá parado, ele depende de pelo menos 4, 5 meses pra voltar ao ápice da forma física dele, né? E lamentavelmente o nosso Neymar não vem contribuindo, né? Se você for falar, elencar talentos da seleção brasileira, você não pode deixar de admitir que o Neymar é o nosso grande talento. É o grande jogador brasileiro na atualidade, né? Mas não está jogando. Mais que o Vini Júnior? Em termos de talento, sim. O Neymar é um cara diferenciado. Só que ele tem que se ajudar, né? É. Ele tem que voltar a campo, progredir fisicamente, né? O ciclo de lesões pelos quais ele está passando é muito extenso. Então eu, particularmente, acho que o Ancelotti está mantendo esse clima. Não, pode ser que ele seja aproveitado. Mas em março, até lá, o Neymar não está recuperado. E macho, acho que é o ponto definitivo para ele saber quem é que ele leva para a Copa do Mundo. Éder, com todo respeito pelo Neymar, claro, deseja a recuperação dele, mas é possível que ele não estar seja bom para a seleção? Por que eu digo isso? Porque todas as atenções se voltavam para ele. Exato. O time jogava em função dele. O Ancelotti quer o contrário, que é um time que jogue com diversos talentos como equipe. Será que pode até ser positivo para a seleção? Rodrigo, você tocou num ponto fundamental. Eu acho que ninguém pode depender só de um jogador. Então essa Neymar dependência que marcou as últimas etapas da seleção brasileira, o Neymar se contundia. Aconteceu aqui no Brasil em 2014, né? Ele teve aquele problema contra a Colômbia, não jogou e desestabilizou o time completamente. Você não pode depender de um jogador só para ganhar uma Copa do Mundo. Você tem que ter aquele espírito coletivo. Eu acho que é exatamente isso que o Ancelotti está cultivando na seleção brasileira. Esse espírito de equipe. Acho que é por aí o caminho. E para amanhã, qual é o seu palpite? Olha, eu acho que ganhamos do Japão, né? O Japão, eu acho que tá, né? O grau de dificuldade será maior, mas o Japão tá melhor que o sul-coreano, Joana. Então eu acho que amanhã o Brasil consegue mais uma vitória, né? Estaremos aqui transmitindo na TMC esse jogão Brasil e Japão, logo no começo da manhã. Acredito que ganhamos a seleção japonesa, mas eu acho que mais importante agora é avaliar a evolução coletiva da seleção brasileira. É isso que a gente tá de olho. Estaremos de olho. Tem uma garotada boa aí, né? Eu fiquei surpreso vendo esse último jogo aí. Tem uns nomes que eu não conhecia muito, mas Estevão, por exemplo, eu conhecia, mas joga muito, né? Rodrigo, Estevão está numa fase incrível, né? Ele está realmente fazendo grandes apresentações pelo Chelsea, né? Faz grandes exibições. E quando está entrando com a camisa da seleção brasileira, você imagina, 18 anos de idade, fazer o que ele está fazendo, você imagina daqui 2-3 anos o que vai ser o Estevão para o futebol brasileiro. A Amarelinha, né? Gosta dele. A Amarelinha gosta dele e parece que ele gosta da Amarelinha também. Isso é bom. Éder, então amanhã tem transmissão aqui na TMC a partir de que horas? A partir das 7 da manhã, vamos transmitir Brasil e Japão. Eu queria mais uma vez salientar que a alegria que eu estou tendo, né? A gente também. Vozes tão importantes, tão conhecidas na comunicação brasileira. Para com isso, eu ia falar agora. É muito bom quando você pega uma voz e coloca ela, um rosto nela. Estou muito feliz de estar vendo você. Que esse vozeirão também é minha, ao Dani. Vivo, né, cara? Esse vozeirão acontece. Exatamente. Né? Muito bom, sensacional. Uma satisfação grande estar com todos vocês aqui. A gente está começando uma trajetória de muito sucesso e é bom participar. É um momento histórico do rádio brasileiro aqui. Mais uma vez eu queria agradecer ao Grupo Camargo pela oportunidade de fazer parte desse time maravilhoso que a TMC vai mostrar para o Brasil inteiro a partir de agora. E ao nosso camisa 10 do rádio que está conosco. Um abraço, Éder. Abraço, Diego, Joana, Rodrigo, Daniela. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos aproveitar então para lembrar que amanhã, por conta da transmissão, a gente não vai ficar de fora, porque a transmissão começa às 7 horas, que é o horário que começa nosso TMC 360. Se você topar, eu topo e estarei aqui. Então, você topa? Fechou. Que horas? 6 horas aqui no ar? 6 horas no ar. O que você acha, Éder? A gente começa assim. Vamos torcer juntos. Perfeito. Vamos torcer juntos pela seleção. Tá combinadíssimo. Um beijo pra você. Beijo pra você, Joana. Valeu. Agora, 8h32, vamos pra notícias da sua região. Trânsito. Oferecimento, quem tem quilometragem usa Speedmax, tecnologia de ponta para as ruas e estradas brasileiras. O pneu aprovado pelo Galvão Bueno. De volta o 20 TMC, trazendo atualizações sobre o protesto na BR-408 nas imediações da entrada de Tiúma. Os dois sentidos da 408 foram liberados tem alguns minutos. A interdição foi devido a um protesto realizado mais cedo na rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local. O trânsito começa a fluir no sentido Recife após os manifestantes ainda resistirem para liberar a via, mas, como é natural, o engarrafamento ainda existe no trecho. Já em direção ao interior, o fluxo é livre, sem nenhum tipo de impedimento. Quem tem quilometragem usa Speedmax, tecnologia de ponta para as ruas e estradas brasileiras. O pneu aprovado pelo Galvão Bueno. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Quem estuda na PUC Minas está a um passo do mercado de trabalho. 82% dos formandos estão empregados logo no primeiro ano. E é uma das 4 universidades preferidas pelos empregadores no Brasil. Onde você estuda diz muito aonde você vai chegar. Vestibular PUC Minas 2026. Estude em uma das melhores universidades do país, com ensino de excelência e formação humanista. Inscreva-se em pucminas.br. O mercado é de quem faz PUC Minas. Prepare-se para uma viagem fora do comum. Fora do comum. Apesar de tudo que no dia 22 fez, de novembro, Luan Santana aterrissa em Recife com a Tu. Ao vivo na Lua. E o palco será a área externa do Centro de Convenções. Luan Santana, Tu, ao vivo na Lua, 22 de novembro. E ainda, Hulk e Lipe Lucena. Ingressos, bilheteriadigital.com/festa-cheia ou nos pontos de venda. DMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. Transamérica DMC. DMC 360 de volta. A gente vai para Brasília falar com a repórter Rafaela Lima. Mas antes, vamos fazer um pit stop, uma parada bem rapidinha na frente da casa da dona Ruth, que é mãe da Daniela Lima. Ela está dentro do carro para escutar a filha dela. Bonitinha. Dona Ruth, um beijo muito grande para você. Obrigada por colocar no mundo essa filha maravilhosa, essa jornalista ímpar, mulher incrível. Obrigada pela audiência. Ela está escrevendo aqui já. Nunca mais ela esquece a Joana. A Joana vai ser citada em absolutamente toda oração das 300 que ela faz durante o dia. Em agradecimento. Obrigada, amém, querida, pelo carinho. Mas é isso mesmo, gente. Às 7 da manhã, eu não mandei o link. Por quê? Porque eu sou uma pessoa desnaturada. Não, que você não sabia. Mamãe desceu, foi para o carro. Acho que é mãe. Mãe é mãe, né? Mãe é... E a minha, ela tá aqui, ó. Mamãe no rádio também. É isso. Mamãe é TMC, vambora. Vambora. Então, mãe família de Brasília. Lima. Ah, é? É, a família Lima, mas não, essa não é da família exatamente, mas o sobrenome é o mesmo, né? É, e o pior é que vai dar confusão, com certeza, com porque certeza. Parece o nome. Rafaela é uma letrinha, é Lima. Né? É, Daniela, Rafaela, agora é quem? Rafaela. Rafaela Lima, Rafaela com informações Lima, de Brasília. É a família Lima? Isso, Rafaela. A família Lima. Tá na escuta? Tá com a gente? Bom dia pra você. Bom dia, Joana, Diego, Alvarez, quase a minha xará, né, Daniela Lima. A gente veio falar aqui como é que tá a semana em Brasília e tem expectativa aí de votações importantes lá no Congresso Nacional, principalmente aí a do projeto da anistia. O texto pode ser analisado já nessa terça-feira e é considerado aí o principal projeto no momento, que está atraindo holofotes e, claro, dividindo opiniões aí da oposição e da ala governista. O Congresso também tem temas de peso na pauta, deve avançar, por exemplo, a medida provisória do Plano Brasil Soberano, que cria uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para exportadores e pequenos produtores rurais afetados pelo tarifaço do governo Trump. Já no Executivo, as tensões estão divididas. O presidente Lula está em viagem e participa de eventos sobre a segurança alimentar em Roma, na Itália, onde deve usar aí como trunfo o fato de o Brasil ter saído do mapa da fome. É uma ótima notícia que a gente gosta de dar. Mais cedo ele já se encontrou com o Papa Leão XVI no Vaticano. Na conversa, os dois líderes falaram sobre fé, o Brasil e os desafios que o mundo enfrenta. Aqui em Brasília, o presidente em exercício Geraldo Alckmin abre hoje a pré-COP. O objetivo ali é alinhar o país em torno de temas globais, como financiamento climático e preservação. Logo depois, o Alckmin deve encontrar com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que enfrenta um processo que pode levá-lo a ser expulso do União Brasil, após afirmar que pretende permanecer no governo. A gente lembra que o Sabino é um dos principais articuladores da COP30, que será realizada em novembro lá em Belém. Valeu, Rafaela. Obrigado pelas informações todas, viu? Bom trabalho para você. É, o Lula convidou o Papa para ir a Belém, mas o Papa disse que por causa do jubileu, né? Lembrando que tem um ano de comemorações no Vaticano, o ano do jubileu, ele não vai poder ir. É. Valeu, Rafa. Rafaela Lima conosco. Ô, Dani, ela trouxe alguns temas. Vamos começar falando sobre anistia? Tem toda uma possibilidade... Que não é mais anistia, é dosimetria, como está toda essa discussão, né? Virou projeto de redução das penas. Olha, a intenção do deputado Paulinho da Força, que é relator do projeto, era apresentar até amanhã o texto na Câmara. Agora, tem uma série de fatores que ainda estão em suspenso, né? Davi Alcolumbre vai levar essa bola adiante dentro do Senado? Até sexta-feira, conversando com os aliados dele, estava todo mundo dizendo, comigo nunca tratou desse assunto não, porque o que aconteceu? Teve uma reunião semana passada, aquela, né, tricotes da... tricô da política. Na semana passada, ficou muito claro que havia uma divisão entre Câmara e Senado, quer dizer, há algumas semanas a gente já está vendo isso, né? E Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara, não estavam mais tão amiguinhos assim. E aí, na semana passada, o Paulinho da Força, que é o relator desse projeto que quer diminuir as penas dos envolvidos na trama golpista, desembarcou lá na casa do Davi Alcolumbre, em Brasília. Gente, é o seguinte, a residência oficial da Câmara e a residência oficial do presidente do Senado, elas ficam uma do lado da outra. Sim. E há um portão na lateral, no jardim, dá pra entrar? Conectando as duas? Que, sem que eles tenham que passar pra rua. Eles podem transitar. Esse portão tinha sido chumbado na época do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. E ele foi reabilitado, não é? E ele foi reabilitado agora. Aí um jogava saco de lixo pro lado do outro? Não, calma, não é assim também, né? Bom, enfim. Então o Paulinho desembarcou lá na casa do Davi Alcolumbre, tentando fazer com que eles fizessem as pazes. O Alcolumbre foi na casa do Hugo Mota e falou, olha, é o seguinte, eu vou olhar esse projeto, vou sugerir ajustes e depois eu devolvo. A questão é que ele falou, eu preciso discutir com os líderes do Senado para saber se isso aqui anda. E ele ainda não tinha falado com ninguém. Então, assim, a articulação para essa semana está dependendo muito desse sinal que o presidente do Senado vai dar. Por quê? A Câmara não está a fim de fazer igual aconteceu com a PEC da blindagem, lembra dela? Você, ouvinte, sabe. Eles abraçaram e... foram para o sacrifício e morreram na praia, porque chegou no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, o Senado falou, nem a pau, Juvenal. E engavetou o projeto. Eles ficaram só com desgaste sem a blindagem. Me preocupa muito, Dani, sempre que a pauta do nosso Congresso é meramente de interesse dos parlamentares, de suas bases. PEC da blindagem, agora a anistia se torna o assunto mais importante de Brasília. E o resto? É, o resto eles deram cabo na semana passada, né? Tinha um projeto importante para... importante para o governo, digamos assim, né? Era uma das plataformas, o discurso de justiça tributária, ou seja, ampliar a taxação de investimentos de altíssima renda e também das apostas esportivas digitais. O Congresso disse não a isso. É importante a gente acompanhar agora. Por que que o Lula volta também muito rápido? Lembrando, né? Você chegou agora, 8 horas e 41 minutos, Donald Trump segue falando. Continua. Tá? Só quero dizer isso, Brasil. Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Roma, vai participar de um evento da FAO, grupo da ONU que trata de alimentação e agricultura, e volta para o Brasil. Por quê? Vai dar o tom dessa reação ao Congresso, que foi atacado em publicidade com cara de campanha mesmo, tanto pelo ministro da Fazenda como pelo presidente da República, por conta da recusa desse projeto que ampliava a taxação de altos rendimentos e apostas esportivas. Podemos dizer que as eleições já começaram, Daniela Lima? No Congresso, o clima já é total já 2026, é total, né? Porque a base dos partidos que estão aí trabalhando pela candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi quem matou no peito a proposta de mudança, né, na taxação dos super ricos, digamos assim, que o PT estava botando na rua. Já que você levantou a bola sobre Donald Trump, e já que esse é o assunto do dia, da semana, do mês, vamos colocar aqui na nossa conversa o grande... o único, ele, Jamil Chad, que se junta a nós, sim, nesse time, um dos maiores correspondentes da história do jornalismo. Bem-vindo, Jamil Chad, correspondente da TMC em Genebra. Vai entrar ao vivo todos os dias com a gente a partir de hoje. E que começo, né, Jamil? Que começo pra gente. Boa tarde pra você. Bom dia pra vocês todos. Que privilégio estar aqui com vocês. Joana, Dani, Rodrigo, Diego, enfim, todos aí na bancada, muito bom estar com vocês todos. E sim, que dia, né? Donald Trump, na verdade, ainda discursando, a troca dos reféns pelos prisioneiros palestinos também acontecendo e muita coisa basicamente acontecendo no redesenhar do mapa do Oriente Médio. Essa é basicamente a história. Jamil, a gente viu dois... Bom dia, primeiro. Poxa, como a gente fez alguns pilotos juntos, eu quase me esqueci de dizer quanto eu estou feliz de ter você aqui, Jamil. Você é uma imensa contribuição para a gente. Você vai estar todo dia aqui, de Genebra, onde você segue acompanhando os acontecimentos do mundo. É, Jamil, a gente viu durante a fala do Trump dois parlamentares israelenses que pertencem ao Partido Árabe, o lado esquerda, né, ali do parlamento, que defende os interesses árabes, foram expulsos porque colocaram placas dizendo reconheça a Palestina. Agora, reconhecer a Palestina foi justamente o que muitos países europeus fizeram agora, e os países vão estar lá na reunião de Sharm el-Sheikh, hoje ainda, no Egito. O que, que você está esperando aí? A volta do multilateralismo? Meu caro, olha, de fato foram dois parlamentares que de fato já tinham escrito nas redes sociais que estavam ali apenas por conta da liberação dos reféns, mas que eles não concordavam justamente com a atuação de Israel em Gaza, faziam declarações muito fortes, inclusive acusando o governo de Netanyahu de crimes em Gaza, e aí foram retirados imediatamente enquanto Donald Trump falava. A grande expectativa é como vai acontecer, vamos assim, os próximos passos desse plano de paz. Os europeus hoje, por exemplo, deram uma declaração, a chefe da diplomacia europeia hoje deu uma declaração que vai nesse sentido. Olha, a partir de agora, ok, os reféns foram entregues, os palestinos presos, 1.700 palestinos presos estão sendo liberados, mas os próximos passos para que esse cessar-fogo se transforme em um plano de paz, ele vai precisar ser coordenado de forma internacional, ou seja, ele vai precisar ser um plano multilateral. Não é por acaso que António Guterres, secretário-geral da ONU, está indo, na verdade já chegou no Egito, outros líderes internacionais estão indo para o Egito, o próprio Macron está no Egito, justamente para tentar, de uma certa forma, internacionalizar essa nova etapa. Por quê? Porque essa nova etapa vai ser muito difícil. Por que muito difícil? Em primeiro lugar, desarmamento do Hamas. Será que vai acontecer mesmo? Será que o Hamas está disposto a entregar todas as suas armas e basicamente declarar uma capitulação? Ponto número um. Ponto número dois, o que fazer com o território de Gaza? Vai ser uma administração internacional num primeiro momento, mas por quanto tempo? A ONU prevê que a reconstrução de Gaza vai levar entre 10 e 15 anos. Será uma administração internacional por 10 a 15 anos? E depois, quem é que vai controlar? Enfim, são vários elementos que, obviamente, vão precisar ser considerados. E aí, claro, do outro lado, tem o próprio Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, que ele sim vai estar no Egito para essa cúpula, mas que, olha só, há 20 anos ele não convoca eleição. Ele sabe que ele perde, né, de uma forma arrasadora qualquer eleição entre os palestinos. E aí, como é que fica a própria administração da autoridade palestina? Enfim, são muitas perguntas a partir de agora. Inclusive, o que é a reconstrução de Gaza, né, Jamil? Porque foi tudo arrasado, completamente arrasado. Nesse momento, a gente tem o exército israelense ocupando metade do território. A previsão, mesmo em umas fases depois mais avançadas, não é de uma retirada total. Vão criar uma buffer zone ali, uma faixa de segurança que lembra um pouco, infelizmente me lembra um pouco o Muro de Berlim, que era uma faixa de proteção, né, um corredor de segurança israelense. Então, essa reconstrução também tem que se decidir em que termos vai acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, claro, nós estamos aí entre um grupo que diz, bom, os palestinos não têm condições hoje de fazer essa reconstrução, e de outro lado, os próprios palestinos dizendo, calma aí, esse é o nosso território, se nós, de alguma forma, vamos ceder agora, que nos garante que em algum momento no futuro isso volte a ser parte de um eventual território palestino. Uma das preocupações é de que nos 20 pontos, né, do plano de Donald Trump para o futuro ali da região, não há nenhuma referência à soberania palestina. E aí, claro, muita gente preocupado que isso possa ser basicamente o enterro da causa palestina, pelo menos na forma que a gente conhece. Enfim, são muitos os elementos, mas você tem toda a razão, são mais de 140 países no mundo que sim reconhecem a soberania palestina. Então, obviamente, isso tudo ainda vai ter de ser negociado. A questão é que hoje é um dia de alívio, sem dúvida nenhuma, para as famílias desses reféns israelenses que estão voltando para casa, sem dúvida nenhuma, um grande alívio. E, de outro lado, também um grande alívio para os 1.700 palestinos presos. Deles, 250 tinham mandado de prisão perpétua, né? E estão sendo soltos, sim, e devolvidos. Jamil, querido, Dani Lima, bom dia para você. Bom demais estar falando com você aqui agora também na TMC. Querido, queria pedir sua análise a respeito do saldo. A gente já falou aqui, celebrou o alívio das famílias que estão recebendo os 20 reféns. Quem vai poder também velar, né, os seus entes queridos perdidos. De fato, é um dia importante. O fim, o cessamento das hostilidades em Gaza, a chegada de ajuda humanitária, foram imagens muito fortes no final de semana, né, dos palestinos famélicos correndo para pegar comida nos caminhões. Mas eu queria falar um pouco sobre o saldo político deste dia para Trump, e para Netanyahu. Me parece que há uma diferença gritante entre o que cada um vai colher, porque o dia de amanhã para Netanyahu pode ser um dia difícil, de questionamento. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Dani, um prazer estar aqui com você, muito legal que possa também estar aqui nesse espaço juntos. Olha, Netanyahu, obviamente, enfrenta um grande desafio político, né? Ele, obviamente, nesse discurso, eu assisti o discurso dele de hoje, antes de Donald Trump, que continua falando, por sinal, nesse discurso, Benjamin Netanyahu tentava se colocar como aquele que tinha, basicamente, vencido todos os objetivos militares nessa guerra, ou seja, recuperar os reféns e acabar com o Hamas. E aí ele deixou escapar, Dani, que, na verdade, esses não eram os únicos objetivos. Por quê? Porque ele falou da morte dos líderes do Hezbollah, dos Houthis, do Irã, ou seja, não era sobre Gaza apenas, pelo menos era assim que ele queria mostrar ao parlamento israelense hoje. A questão é que depois dele, olha só que curioso, veio o líder da oposição falar. E o líder da oposição também se apresentou basicamente como aquele que tinha, de alguma forma, zelado basicamente por Israel também. Então, você vê que já existe uma disputa política pelo dia seguinte do próprio cessar-fogo. Não vai ser um momento fácil para Netanyahu, em primeiro lugar, porque ele sim, ele não tem exatamente aquela popularidade que em outros momentos ele obteve. Vamos lembrar o que acontecia em Tel Aviv no dia anterior ao 7 de outubro de 2023. O dia anterior era um dia de protesto contra Netanyahu, protesto, na verdade, não só aquele dia, dias e dias de protesto. Uma grande marcha, né, Jamil? A imagem está muito viva na minha memória por conta da tentativa de interferência no judiciário. Durou ano essa marcha. Exato. Então, a pergunta é que, claro, com toda a guerra, com toda a situação, com o luto das famílias, obviamente isso foi interrompido. Mas a pergunta é, de que forma essa pressão vai ser retomada, se é que ela vai ser retomada? Netanyahu, obviamente, quer capitalizar deste momento para se blindar, mas não há nenhuma garantia. Esse de um lado. Do outro lado, você tem Donald Trump, que, obviamente, vai usar esse momento, vai instrumentalizar esse momento de uma forma insistente, como sendo a pessoa que fez a paz no Oriente Médio. Eu insisto. Nós estamos falando de um cessar-fogo. Entre um cessar-fogo e um plano de paz, há um espaço ainda para ser negociado. Ele disse, por exemplo, Donald Trump disse hoje que o Hamas vai ser desarmado. O Hamas disse que não vai ser desarmado. Então, ainda é muito cedo, não é torcer contra o plano. Obviamente que não, ninguém torce contra a paz. A questão é, do nosso lado, como observadores, muita cautela, porque uma coisa é um cessar-fogo, outra coisa é, obviamente, atingir a paz. Nem sempre atingir a paz é algo tão imediato. Jamil, sobre a questão do Netanyahu, acho importante observar alguns pontos que estão acontecendo, né? É uma notícia que está acontecendo agora. Primeiro, o apoio explícito do Trump, que teve problemas com o Netanyahu lá atrás, agora Trump fez uma declaração de amor político ao Netanyahu muito forte, muito profunda, claramente. Caminhões foram usados para iluminar a pista. O aeroporto de Fernando de Noronha só pode receber voos noturnos em casos de emergência médica. No entanto, o sistema de iluminação da pista está em pane, como confirmou o diretor da empresa que administra o aeródromo. Mesmo com a mobilização dos moradores, os coordenadores da operação decidiram usar apenas veículos oficiais para iluminar a pista. Os carros do governo entraram na área de acesso restrito a aeronaves e foram posicionados de modo a garantir a iluminação necessária para o pouso. Após momentos de expectativa, o avião com... Isso, bela recatada aí do lar, sabe aquela? É isso? Ah, é não esse tô sabendo. Termo que chegou nas redes sociais, um dos mais comentados no X lá no Twitter nas últimas semanas. Isso por conta do álbum da Taylor Swift. Você não é um Swifter, então. Eu não. A única Swift, eu quero dizer o seguinte. A música que estourou, assim, a mulher conseguiu... Essa menina realmente, né, cara? Ela é. Ela conseguiu quebrar o recorde da Adele, o próprio recorde, se tornou o álbum mais ouvido, a música, tempo, né? A faixa mais ouvida da história das plataformas de som. Acho que foram mais de 3,3 milhões em coisa assim, de hora, entendeu? Uma coisa de maluco que essa menina... E a música é boa. Você é Swift? Você não ouviu? Cara, não, eu não sou. Mas ontem eu passei o dia inteiro ouvindo a bendita da música. Será que a gente tem essa música? Você ouviu ontem, se você não é a Swift? Perfeito, a Ofélia. Ofília. Ofília? Tava querendo conhecer. É o destino de Ofélia. Porque tava todo mundo falando que quebrou o recorde, estourou. Eu falei, vou ouvir, né? E é boa a música. Tem uma frase da música que condiz com o que o Diego tá falando. Se você nunca tivesse vindo me buscar, eu poderia ter me afogado na melancolia. Olha só, ela precisou ser buscada, né? Ela precisou ser salva, não sei. Enquanto alguns estão defendendo a Taylor, outros estão criticando a estrela da música. Os críticos estão levantando questionamentos sobre feminismo, né? Relacionamentos, as escolhas pessoais de cada uma das cantoras mais influentes do planeta. Ah, ela é bem feminista. Só o fato dela estar onde ela está, ela já levanta outras mulheres. Ela tem um posicionamento muito forte, eu acho. Mas, inclusive, falando aí de relações pessoais. Vamos fazer o contraditório. Não, deixa só eu falar que eu acho que ela sempre que expôs ali os relacionamentos dela, contrariando opiniões públicas, ela namora demais, ela namora de menos, não sei o quê, ela mostra que ela é livre para fazer o que ela quiser, mas vem a outra opinião, não, fale. O que estão dizendo é que depois que ela arrumou um amor, ela voltou atrás e começou a ficar isso que o Diego chamou de tradwife, que é mulher tradicional. Aí tem uma outra letra desse disco que fala, quando eu disse que não acredito em casamento, isso foi uma mentira. Gente, deixa eu defender aqui aquela, né? Defende, porque senão a gente vai ser cancelado. Você é sabe seguinte, que o fã-clube, né, da Taylor Swift é enorme. Vem da onde, ô filha? É uma personagem notória, Shakespeare. Ela morre enlouquecida, né? Perdida de amor. Então ela quis criar aí um outro desfecho para essa personagem, no qual o amor não a mata, mas a revigora, a renova, a fortalece. E a leva para um subúrbio americano, com um carrinho SUV na garagem. Vou te falar a verdade, se der uma olhada no clipe, os figurinos são maravilhosos, tem nada com o cara de subúrbio, não, nem com o cara outra de letra, bela então, recatada do lar, não. Ah, eu vou ver. Última frase de letra do disco sobre isso. Ter alguns filhos, fazer toda a vizinhança parecer com você, me faz sonhar com uma entrada da garagem com uma cesta de basquete. Bonitinho. Deixa a mulher estar apaixonada. É legal, mas ela tá virando uma americana suburbana e talvez tradwife. Americana, olha, suburbana. Atenção, ouvinte, você vai pegar o Rodrigo Alvariz, você vai gravar o Rodrigo Se Alvariz você e você vai colocar. Alguém. Depois que o TMC terminar, TMC 360 terminar, você vai lá na sua plataforma de vídeo favorita e digita The Fade of Ophelia. E veja os figurinos, se tem alguma coisa de bela recatada do lar. Eu quero só dizer pra você o seguinte, ela usa um corpete, tomara que caia, vermelho, cheio de lantejola, com uma, como chama aquilo, amiga? Aquela fitinha que você bota aqui. Ah, Sabe, na perna. Não sei, mas esqueci o nome. Coisa de cabaré, aquela coisa de cabaré. Exato, irmão. Oh, tem nada de vela recatada do lado. Não, eu não tô dizendo que ela é. Tô sendo factual, indo nas letras. Eu não estou afirmando isso. Cara, eu trouxe uma perspectiva literária, entendeu? Bonito, eu adorei a sua perspectiva literária. Adorei a sua análise. Você podia declamar depois uma poesia pra gente. Eu pesquisei, eu declamo. Você pesquisou? Não, ela tá apaixonada, tá certíssima, mudou um pouquinho de opinião, ela tava muito rebelde. Quem nunca? Gente, tem uma letra, tem uma música que faz alusão ao... Tá cedo ainda, né? Ah, pode falar. É, tá cedo. Tá cedo. Tá cedo em termos de tempo de vida da TMC ou cedo na hora do dia? Tá cedo na hora do dia, do tempo de vida da TMC. Eu cheguei hoje, né? Não posso já colocar a cabeça na guilhotina, né? Mas depois você me conta. Muito demais. Eba! Pessoal, a gente falou da Taylor Swift. Tinha toda uma polêmica se ela apoiou ou não o Trump também durante a campanha, né? Não teve isso. Eu só fiz eu fiz um gancho, na verdade. Mas não sei se foi muito bom. Gancho maravilhoso pra sair do entretenimento e voltar pra política. Eu quero falar sobre o Trump, né? A gente vai agora pros Estados Unidos, conversar com o correspondente em Washington, Thiago Aragão, que é estrategista internacional, professor universitário e analista político. E vai falar de Taylor Swift? Ele vai falar. Não. Quem sabe? Se você quiser, Thiago, bem-vindo, bom dia pra você. Você pode falar Thiago, que você quiser. O que você achou da Tradwife? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Bom, né? Eu não é sobre isso, não. Não, a gente não, tá não vou começar com esse. Não, não. Vou começar com a Tradwife. Não, então vai. Vou agora começar mais seguro. Fala do Trad Husband, então. Pois é, o Trad Husband tá aqui, já ali, arrumando as coisas das crianças para ir pra escola. Muito bom, muito bom. E acompanhando o Trump, que tá falando por horas, né, o Trump tá falando ali. Por horas eu tô exagerando, mas talvez mais de uma hora, né, o Trump já esteja falando. E como é que tá repercutindo isso aí nos Estados Unidos, né, o discurso dele e esse momento importante, né, de paz, depois de 2 anos de... tantas mortes registradas na faixa de Gaza e em Israel também. Olha, esse é sem dúvida o grande momento do Trump, pelo menos em muito tempo, né? Porque ele vem passando por um ambiente tenso aqui em Washington. O governo está paralisado há quase 2 semanas. Você tem uma quantidade enorme de funcionários públicos que não podem nem sair de casa para trabalhar, porque a lei não permite, enquanto você não fecha um acordo em relação ao orçamento. Então, e além disso, existem inúmeros outros pontos controversos, como envio de tropas para várias cidades nos Estados Unidos, etc. Então, esse é pelo menos um respiro para ele num momento onde ele sente uma vitória relevante, né? Que é globalmente relevante, recebendo em Israel toda a atenção que ele acredita que ele deveria receber em qualquer lugar que ele vai. Então, para ele é um grande dia hoje, né? Sem dúvida nenhuma, e ele não vai nos deixar esquecer que hoje é um grande dia. E aí, nos Estados Unidos, como é que está a reação a todo esse palco, né? Esse protagonismo de Donald Trump neste momento? Ele acaba o discurso dele lá em Israel. Como é que está a reação a esse protagonismo no Oriente Médio? No mundo todo, aliás. Olha, em Washington, você tem uma situação muito dividida entre republicanos e democratas. Os republicanos, naturalmente, eles estão capitalizando em cima disso. Foi o tema da semana, foi o tema do fim de semana e vai ser o tema que vai seguir adiante, porque, sem dúvida, se trata de uma grande vitória diplomática. Os democratas, que são sempre muito críticos, obviamente, por razões óbvias ao Trump, eles são muito críticos em relação a 700 outros temas, mas esse em particular há mais silêncio, porque não tem muito o que contestar em relação ao resultado obtido com o Hamas e com o governo israelense. Então, em relação a esse tema, hoje é um assunto onde os republicanos falam muito mais, os democratas estão mais quietos, evitando fazer críticas e comentários, e claro, tentando trazer o assunto para outros temas que são mais caros a eles. Queria te falar... Oi, querido Dani Lima aqui, tudo bem? Queria falar um pouco sobre o estado... Bom, o noticiário internacional, Trump está em Israel agora, mas tem um impasse aí político interno, né, com o qual ele precisa lidar também, né? O governo continua paralisado, falta acordo entre democratas e republicanos. Segue o shutdown. Qual é a perspectiva de resolução dessa pinimba interna, chamemos assim? Oi, Dani, tudo bom? Prazer falar contigo. Bom, essa pinimba ela vai continuar por um bom tempo, porque ainda estamos naquela fase que os dois lados estão capitalizando vitórias em cima dessa pinimba, em cima desse shutdown. Os democratas eles têm uma argumentação forte de que o Trump ele não quer levar nenhuma busca de uma solução que envolva qualquer arrego para a parte de financiamento da parte de saúde, né, do Medicare, dos planos de saúde que são oferecidos pelo Estado, pelo governo americano. E os republicanos, por outro lado, eles também estão mantendo muito firmes a postura deles, argumentando que eles só vão falar dessa questão de saúde, né, depois que os democratas encerrarem essa briga em relação ao orçamento. Então, ainda está naquela fase que os dois lados eles estão jogando a culpa um para o outro, e isso ainda gera algumas vitórias para quem coloca a culpa no outro. Mas a tendência é que o tempo vai passando e que isso vai ficando mais insustentável, porque, por exemplo, eu tenho amigos aqui que participam no Centro Nacional de Pesquisas, que eles têm pesquisas importantes em relação a câncer, em relação a várias outras coisas que estão paralisadas, porque eles não podem nem ir ao laboratório. Pior, eles não podem nem mandar e-mail entre eles em relação às pesquisas. Então, você está criando um acúmulo enorme em diversas áreas de coisas que tem que fazer, que vai atrasar muito. Valeu, Thiago. Obrigado pelas informações, amigo, pelas análises também. Um abraço para você. Abraço, tchau, tchau. Aqui no nosso WhatsApp, DDD 11 99 121 6651, temos muitas interações, muitas mensagens do nosso... E a Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, dará continuidade ao serviço de substituição de trilhos no ramal Jaboatão da linha centro do metrô do Recife. E por conta dessas obras, o sistema passará a operar em via única, com trens circulando em apenas um dos trilhos. Isso vai a... Mais intoxicação e... O hospital, como nós não tínhamos na cidade de São Paulo o etanol, o HC ainda não tinha para distribuir, o hospital de Campinas ainda não tinha para distribuir, nós compramos o etanol, levamos aí 24 horas. Duas coisas distintas, olha, eu sou um cara muito sincero, né? E às vezes sinceridade incomoda. Eu me baseio em amistoso, tá? Ganhar da Coreia do Sul de 5-0, legal e tal. Mas, gente, ganhou da Coreia do Sul e a